Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu perdi o medo de dentista com uma unha encravada. Aqui é o Maurício Gomes Taborda, também conhecido como Dr. Golden Teeth. Eu tenho duas coisas pra dizer. Primeiro, eu não sou médico frustrado. E segundo, meu salário eu ganho em gramas. O quê? Gramas de ouro. Ah! Gramas de ouro. Pozinho. Aqui o Azaghal e o Dr. Golden Teeth não teve coragem de fazer o dente de ouro. Ah! Amarelei. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de Profissões e hoje vamos falar sobre odontologia, a profissão dentista, e quem melhor do que o Dr. Golden Teeth, aqui uma figura carimbada dos Nerdcasts de e-mails. A gente lê e-mails, já apareceu no Nerd Office também e tal. E aí, por que não, né? Chamar esse cara, o excêntrico doutor que vive botando implantes de ouros em Dubai. Acredito que não existe, mas a gente quer acreditar. Certo? Pois é. Depois de e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas na Nerdcast. Vamos. Azaghal, quero falar sobre PicPay, que é uma rede social por onde você realiza pagamentos. Como é que é a mecânica disso? Você tem o seu username lá, você tem um arroba, você pode criar o seu username e você pode achar seus amigos ou pessoas para quem você quer pagar alguma coisa pelo username. Não é por telefone, por e-mail, é só pelo arroba da pessoa. E aí é simples, você cadastra o seu cartão de crédito na sua conta, porque toda vez que você fizer um pagamento via PicPay, transferir um dinheiro pra alguém, ó, teu amigo pagou uma pizza, você tá devendo, você vai, transfere lá, ele cobra do teu cartão de crédito. Não tem nenhuma taxa. Exatamente o que você pagar pro cara é aquilo que você vai ser cobrado. A não ser que seja uma transação comercial. Aí existem fatores diferentes, mas normalmente, pro uso diário da galera, passar dinheiro um pro outro, não tem nenhuma taxa. Uhum. E o que acontece, você também pode cadastrar a sua conta bancária, porque toda vez que você receber um dinheiro, ele vai pra sua conta do PicPay, ele fica lá, ou seja, e aí você pode mandar pra outra pessoa, pagar outra parada com ele via PicPay ou tal, ou você pode resgatá-lo, e esse resgate é feito como um depósito na sua conta bancária. Então, fácil. Excelente. Fácil de usar. Temos perfil do Jovem Nerd lá, @jovemnerd, temos perfil do Azaghal, @azaghal. Oh. E olha só, Azaghal, o PicPay vai fazer um mega agrado pra quem é ouvinte do Nerdcast, fã do Jovem Nerd, todo mundo que seguir o perfil @jovemnerd e @azaghal no PicPay vai ganhar R$10 do PicPay. Pay, rapaz, na sua conta. Oh. Pra usar como você quiser. Pra pagar outra pessoa, pra retirar a sua conta, o que você quiser. Pra você experimentar já com dinheiro na sua conta, o PicPay. Excelente. A promoção vale por uma semana contada a partir da publicação deste Nerdcast. Ou seja, vai valer até dia 26 de maio de 2017. Lembrando, tem que seguir os dois. Tem que seguir o @jovemnerd e @azaghal. Para ganhar seus R$10 na sua conta do PicPay. Muito bom, rapaz! Segue lá e passa adiante para seus amigos. Baixe para sua plataforma mobile agora de graça e comece a usar o PicPay hoje, rapaz! Azaghal, a Nerd Store está com novidades essa semana, rapaz! É a camiseta Cthulhu! Olha aí! Cthulhu! Seguindo a tendência da camisa Mistério de William Faraday. Exato, foi sucesso. A galera se amarrou muito, cara. Agora temos a Cthulhu. Como é que o outro cara falou que ele chama Cthulhu? Clayton. Clayton. A camiseta Clayton. também pelo mesmo artista que fez a Mistério de William Farther, o André Meister, que fez uma arte baseada na estátua de Jade do Cthulhu, que é descrita no conto original. Então, cara, tá muito maneira e assustadora essa camiseta, cara. Se você gosta, vai lá conferir agora na Nerd Store. E temos também outra novidade, a camiseta Strangerlist, Azaghal. Olha! Olha aí com os nomes, naquele formato, a camiseta dos Beatles, né, que ficou famoso. Não é dos Expendables? Não, o original não é dos Beatles? Não sei, é. Que tem os quatro nomes? Não sei. Paul and John and Ringo, não é isso? Não me pega. Eu achava que era dos Expendables. Não, cara, dos Expendables era meme. Olha só, é o Mike and Lucas and Dustin and Eleven and Will, rapaz. Ó, mas o Will tem um diferencial. O Will tá de cabeça pra baixo. Uma reverenza, o Easter Egg. Que maneiro. Cara, essa camiseta é muito, muito, muito maneira. Lançamento exclusivo da Nerd Store. Lembrando que temos a Mistério de William Farthing e a The Ham Sandwich Club, que lançou com grande sucesso, rapaz. Se você quer ir direto dos lançamentos, é só ir em nerdstore.com.br/lançamentos, rapaz. É isso, pode escrever cedilha, dá certo. Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 16 dentes cariados. Azaghal, está chegando o Dia dos Namorados. Veja você. É agora em junho. Ó. Oh. E o que acontece, vocês sabem que... Há quantos anos? 7 anos? Esse é o 9º ano. Uou! 9 anos de dia. Caraca! 9. Então ano que vem, 2018, faz 10 anos, que isso não significa nada? É. Assim como no ano seguinte, são 11. E até aí, nada. Delícia. O Nerdcast especial do Dia dos Namorados, onde a gente transforma este lindo podcast em uma rádio romântica super brega. Ai, papai. Se você ainda não conhece esse formato, você tem que ouvir os outros pra você morrer de rir com as histórias alheias. É isso que a gente faz, basicamente. Porque você manda a sua história, cara. Alguma coisa que aconteceu bizarra com você. Se você tá procurando alguém, aqui seu coração está pedindo por uma companhia, você também pode mandar isso, se anunciar. Se você quiser falar com o Balcão do Inferno do Sr. K, você também manda qualquer assunto relacionado ao coração. Você pode mandar pra gente nerdcast@jovemnerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados, tracinho, e aí você diz o que é o seu assunto. Se é história bizarra, se é menino procura menina, se é menina procura menino, se é menino procura menino também, ou se é Balcão do Inferno, declaração, pedido de casamento, o que for. Mande agora, porque a gente vai começar a seleção já. Não deixe pra mandar na véspera, pergunta se ainda, se eu posso mandar ainda. Não, manda agora a sua história. Se você quiser que a gente entre em contato, manda seu telefone, Skype, diz a hora que é mais fácil de encontrar você. Mande suas histórias para o Nerdcast Dia dos Namorados 2017, rapaz, que tá chegando aí. Você gostou, né? Tô sabendo. Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como Renato Oda, Giancarlo Negro, Welbert Cone, Rodrigo Selbeck, Danilo Quedado, Bruna Prado, André William, Bruno Carvalho e Cristiano Agante. Muito obrigado, galera. Temos também a galera da Scalp Solidário, a Lara Branco, o Heitor Carrer, a Fernanda Muxfeld, a Paula Vidal, a Julia Campos e o Thiago Batti. Olha aí, muito obrigado, nerds. Divulgadores do Nerdcast Stories, muito obrigado pra vocês. Passam adiante, VNS, Rafael Frederico, Dalton Frederico e Bruno Prieto. Valeu, galera, por passar adiante a palavra engraçada. Nossa, palavra engraçada. Palavra engraçada. Palavra cantada, palavra engraçada. Arte dos fãs. Nós temos um Jovem Nerd versus Azaghal do Emerson Marques, muito maneiro. E temos o Cal Rastejante por Marcos Lucas Soares. Muito bom. Além do Alex André, muito maneiro, pelo Gabriel Versucci, muito obrigado a todos que mandam semanalmente suas artes dos fãs, muito obrigado. Eduardo Pandini, médico, 28 anos, São Paulo, SP. P. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Nesse e-mail, que definitivamente não é o primeiro, gostaria de comentar um pouco sobre a forma de pensar que predominava no mundo ocidental durante a Belle Époque. Assunto do último Nerdcast e um dos períodos mais fascinantes e singulares da história. Naquela época, reinava um otimismo em relação ao futuro da humanidade, o que é difícil de acreditar e que hoje pode soar até ingênuo. Mas para um ocidental vivendo em 1910, o mundo parecia realmente caminhar para uma era de ouro em todos os sentidos. Nos séculos anteriores, a humanidade havia se libertado da opressão feudal da Igreja no Renascimento, começado a descobrir como o mundo funciona através da Revolução Científica, derrubado reis absolutistas da Revolução Francesa e nas que seguiram, e saído de um mundo rural de cavalos e moinhos de vento para viver em outro com máquinas a vapor, fábricas, locomotivas, automóveis, aviões, eletricidade, tudo graças à Revolução Industrial. E também havia a teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin, dizendo que as espécies se aperfeiçoam e evoluem. A humanidade parecia mesmo estar evoluindo. Era inevitável olhar para o futuro e não ser otimista. Mais ou menos nessa mesma época surgiram ideologias como o positivismo e o socialismo, que também continham essa ideia de que a sociedade está no meio de um processo evolutivo caminhando para um objetivo final e perfeito. A maior prova desse otimismo era a forma como as pessoas chamavam um evento que justamente acabou com a Belle Époque, a guerra para acabar com todas as guerras. Muita gente achava que a Primeira Guerra Mundial, que não se chamava Primeira na época, seria um conflito de poucos meses de duração e que abriria caminho a uma era de paz, progresso e prosperidade eterna. É, não, né? Foi bem assim. O que? As pessoas não achavam isso? Não, a gente não chegou lá. Ah, a gente não chegou, não chegamos. Porém, 4 anos de guerra e 20 milhões de mortos destruíram as esperanças da geração da Belle Époque, mostrando que a humanidade pode sim retroceder e que o progresso tecnológico pode trazer barbárie em vez de uma era dourada de riqueza e paz. Oh, muito. Nem te falo. Mas é realmente um pensamento interessante. A gente acha que a gente só pode evoluir e que não pode regredir. A gente pode regredir e ser muito assustador, né, cara? Como estamos aí, né? Foi nesse mesmo... Atuais como nunca. Foi com esse novo pensamento que esse trauma da guerra para acabar com todas as guerras que o século XX começou. De certa forma, ele permanece conosco até hoje. Olha aí, é isso aí, rapaz. Muito bom. Antônio Oliveira, estudante de arquitetura e urbanismo, 23 anos, São Carlos, São Paulo. Olha aí. Lambdas, não disse se é ou não primeiro e-mail. Não é prova de que é, Então, não, o desconhecimento da lei não implica em inocência. Tá certo. No episódio 567, sobre Belle Époque, se comentou um pouco sobre arquitetura, resolvi completar um pouco as informações, um pouco. Pode-se dizer que a arquitetura, como pensamos nela hoje, é fundo do mesmo processo que criou a classe média. Até antes das revoluções do final do século XVIII, a profissão era algo extremamente restrito à nobreza e seus edifícios. Já com a expansão dos impérios no século XIX, começou a ser uma necessidade cada vez maior de prédios públicos, e isso leva a um aumento expressivo do número de arquitetos. Olha aí. Sendo então esse momento, no final do século XIX, início do século XX, a época de consolidação desse tipo de conhecimento. Olha aí, foi o boom dos arquitetos, rapaz. Arquiboom. Nesse momento, então, até pela necessidade de se aumentar a velocidade de produção de edifícios, a arquitetura e a engenharia começaram a usar esses novos materiais como o aço e o concreto, sendo provavelmente o Palácio de Cristal de Londres, feito para a primeira dessas exposições em 1851, em Londres. Ok. Durante esse período, a arquitetura também começa a ser pensada como um instrumento de criação de identidade nacional, que iam desde a criação de edifícios, a palavra está aí o campo todo, simbólicos, até a reforma de cidades inteiras, como foi o caso de Paris, na década de 1860. Ponto. Ou seja, desculpem a entonação errada. Ou seja, a arquitetura dessas expos, além de uma briga de egos, também tem esse aspecto de querer dar símbolos e identidades para o país. Olha aí. Nesse sentido, o e-mail já está começando a ficar longo, eu estou começando a me perder. O Brasil fica de modo meio marginal até o início da República, onde os investimentos aumentam em forma significativa. Um edifício importante nesse período, que acho que é o que o Felipe queria citar, é o Palácio Monroe, feito para a exposição de St. Louis em 1904, que ganhou o prêmio de melhor prédio da exposição. Parabéns pela palavra nova. E foi o primeiro edifício, voltamos ao garantido, com estrutura completamente metálica projetado no Brasil. Pois após a exposição, o edifício foi desmontado e trazido para o Rio de Janeiro. Na verdade, foi transportado, porque você está no Rio de Janeiro, mas as outras pessoas talvez não. Aonde foi sede do Senado antes da mudança da capital, que infelizmente foi demolido nos anos 70. Olha aí. Completamente perdido já. São só palavras que não fazem mais sentido na minha cabeça. A arquitetura com estrutura metálica no Brasil nessa época existia. Porém, elas, em geral, eram feitas na Europa e montadas aqui. E, em geral, muito bom, eram usadas principalmente para lugares onde era necessário grandes mãos livres, como as garras das estações de trem e as pontes e viadutos. Acho que o mais famoso feito nesse esquema é o viaduto da Santa Efigênia em São Paulo. Olha aí. Porém, apesar de existir no Brasil desde esse momento, esse tipo de processo não foi muito popular pelo motivo pelo qual o Azaghal falou, vejam vocês. As estruturas metálicas eram muito mais caras, mesmo quando produzidas aqui. E a grande quantidade de mão de obra barata tornava mais barata, barata, barata, duas palavras juntas, a construção em concreto, o que faz com que essa técnica ficasse muito mais popular no país. Muito bom. Por último, agora a gente vai até o final. As exposições ainda continuam rolando. A última foi em Milão, em 2015, e a próxima será esse ano, em Astana, capital do Cazaquistão. Olha aí. O Brasil chegou a sediar uma dessas exposições em 1922, no Rio de Janeiro, na área onde é hoje o Aeroporto Santos Dumont. Porém, ela passou meio batida. Você poderia usar a palavra desapercebida, pois era meio secundária. Olha aí. Em 2015, São Paulo se candidatou à sede da Expo 2020. Porém, com a crise econômica, a candidatura foi um fiasco. E quem acabou levando foi Dubai. Olha aí, teremos Feira Mundial em Dubai 2020. É, vamos comprar passagem. Porra, já. Vamos passar aí. Barato comprar agora. Estruturas de ouro. Caraca, vai fantásticas. Ser... Essa expansão... Caraca, a gente vai falar assim. Vai ser maneiro. Vamos pegar esse pedaço aqui do deserto que não tem nada e vamos transformar em algo do futuro. Por que não? Eles já estão fazendo isso. Já estão, exato. Já é a exposição. Exato. Mas já vamos fazer mais um pedaço só para... Mas agora todo de ouro. Excelente. E na Jara Barbosa, historiadora, 28 anos, Curitiba, Paraná. Esse não é o meu primeiro e-mail. Muito bom. Muito bom, mandou. Bom, minha contribuição vai para esclarecer sobre a diferenciação entre a Belle Époque e a Era Vitoriana, coisas que se deram em tempos diferentes. A Belle Époque é uma fase que vai se dar na Europa, leia-se França principalmente, entre os anos finais do século XIX, mais ou menos 1871, e que chega ao fim com o início da Primeira Guerra Mundial. Por mais que ela ainda coincida com o finalzinho do reinado da Rainha Vitória, é mais comum associar a Belle Époque com a Era Eduariana, ou seja, reinado de Eduardo VII, de 1901 a 1910, que será um período sociocultural semelhante. Na Era Vitoriana existia um clima de austeridade mais conservador. Já na Era Eduardiana, o glamour e o clima de euforia característicos da Belle Époque francesa vão tomar a Inglaterra. O interessante é que a era eduardiana se estende além da morte do rei Eduardo VII, em 1910, para incluir o naufrágio do Titanic, terminando no início da Primeira Guerra Mundial como seu equivalente francês. É isso. Abraço, espero ter ajudado em algo, coraçãozinho. Tá ótimo. Muito bom. Obrigado. We'll be right back. falar aqui sobre a profissão em geral. Eu tenho várias dúvidas, várias perguntas. Lá vem, vamos lá. Uma é, vale a pena? Cara, pois é, olha, vai ser meio hipócrita dizer que pra mim valeu depois de falar, pô, o cara tá em Dubai, então fica fácil dizer isso. Mas eu ainda acho que é uma profissão que vale a pena, cara. E assim, quando eu falei que na abertura de não sou médico frustrado, de fato eu não sou. E tem bastante gente que de fato é. Por quê? Tem gente, isso é um dizer na profissão que médico frustrado vira dentista? Basicamente é o mito de vestibular. Ah, que o cara não consegue, tá. O cara não consegue entrar na porra da faculdade de medicina, o cara, velho, eu vou fazer o donto, que deve ser a parada mais perto e vai. Eu já vi gente... Eu acho que, assim, é um certo mito, mas eu já conheci colega meu que, tipo, largou a profissão assim que formou. Ó, eu sou de Brasília, a terra do concurso público. Uhum. Tipo, se você, na sua vida profissional, não fez algum concurso público morando em Brasília, alguma coisa tá errada com você. Uhum. Porque a cidade conspira que você faça alguma prova de concurso público. Uhum. Já vi muito dentista, cara, largar a profissão pra poder trabalhar em áreas totalmente burocrática, que tinha nada a ver com odonto. Uhum. E assim, a parte clínica realmente não é fácil. E aí quando você começa a atender paciente na faculdade, isso vai começar ali, são 10 semestres, né? 5 anos. Você começa a atender os primeiros pacientes ali pelo quarto semestre, terceiro, quarto. Você já começa a fazer alguma coisa. E tem, cara, não sei, tem gente que não tem perfil, sabe? E aí, não dá conta, mas já vi muito... Eu já tive um colega meu que formou em odontologia e mais pra frente pra fazer medicina. Conseguiu fazer, sabe? Literalmente mudou de profissão. E tem gente que, sei lá, larga no meio. E, cara, é uma faculdade tão cara pra você largar no meio. É meio bizarro. É caro, Porra, é caro. Mas olha só, tem um mito de faculdade de odonto que eu ouvi quando eu era moleque e até hoje eu nunca consegui saber se é verdade ou não. Por que parece? Eu não conheço tantos dentistas assim. Eu ouvi falar aqui na faculdade de odonto, que tem aquele negócio de, você, na faculdade de medicina, você começa a estudar anatomia logo cedo, pra meter a mão em cadáver, pra saber se você tem sangue frio ou não, caralho, dá uma filtrada. E eu ouvi falar que na faculdade de odonto as pessoas treinavam em cabeças, só a cabeça da pessoa pra treinar o dente. Ah, rola. Sério? Cabeça cortada, tipo... Ai, meu Deus, não... Filme de terror que você corta a cabeça. Pega pelo nariz, no meio dos olhos e fatia a cabeça ali. Você tá falando sério? Tem isso mesmo? Sério? Teve isso na tua faculdade? Tem que ter. Chama corte sagital, né? Você pega a cabeça e corta bem no meiozinho. Você corta a cabeça? Não. Já tá aberto. Você não corta. Tipo, a peça já tá montada. Mas é tipo Fatality Mortal Kombat, sabe? Cortadinho bem pelo nariz ali. Não, como assim pelo nariz? Não é a cabeça cortada, a cabeça? Não, é a cabeça cortada. Mas você pega a cabeça e corta em duas metades, direita e esquerda. Não é fácil explicar assim. Direita? Esquerda? Corta no meio? Isso. Você vai ter um lado direito e o lado esquerdo. Certo. Entendeu? Corta a cabeça bem tipo no... É que a gente chama plano sagital. Você vai cortar, tipo... Imagina uma faca passando entre os seus olhos. Com a faca, com a lâmina tipo em pé. De forma que você vai ficar tipo exatamente no meio. Você vai ficar metade do nariz pra um lado, metade do outro. Ok. O olho esquerdo de um lado, o olho de outro. Você vai separar em duas metades. Certo. Sendo que é a metade esquerda e direita. Pra você estudar a parte de dentro. Puta que pariu. Não, por que não faz um boneco? Boneco, não tem boneco? Aqueles bonequinhos bonitinhos da aula de biologia? Porra, cara. A realidade brasileira talvez não permita isso, mas eu já vi uns negócios, depois que eu saí do Brasil, tem uns negócios assustadores, velho. Tipo, no Japão, o equipamento que os caras estudam no Japão chega a ser bizarro. Como tem assim? Tem simulação de dor. Eu não sei como é que funciona isso. Dependendo do procedimento que você tá fazendo na boca do manequim lá, do robô, sei lá, eu não sei se ele avalia o peso da sua mão, mas dependendo do que você fizer, o robô reage. Ah, mas é um robô mesmo. É, tipo assim, é só a boquinha, né? Sim, a boquinha. É, mas é tipo um robô. Aí, no isso Brasil aí. Tem essa porra, mas, meu irmão. É muito mais barato cortar o melão em dois. Pega isso. Pega uns presuntos indigentes e vai embora. Ai, meu Deus. Não, cara, não. Mas assim, a faculdade, ela te ajuda. Pelo menos a minha faculdade foi assim. Ela te ajuda que ela não começa tão bruta. Você não chega no primeiro dia de aula de anatomia. Galera, tá aqui. Toma um coco aí pra você estudar. Não funciona assim. Pelo menos comigo. Na faculdade foi. A gente começou estudando ossos. E aí é uma coisa muito tranquila. Tipo, é um crânio, não é muito diferente desses crânios de plástico, mas sim, é um crânio. A única diferença é, sabe, que é de verdade, mas... Ah, até aí tudo bem. Não precisa nem ficar informal. Então você primeiro começa a estudar os ossos, ok. Nessa parada aí, não tem um problema que são os ladrões de túmulos? Isso acontece, né? Rola. Pra vender pra fora da universidade, né? Pra mim isso foi mito, mas eu já escutei essa história pra caramba. De que nego... Inclusive pra odontologia, que nego roubava os dentes, né? É, eu conheço gente que comprou dente de segunda mão, vamos dizer assim. Mas só os dentes? Mercado negro de dente. Caraca. Mercado negro de dente, tem uma maluquice dessa aí. E assim, o pior é que a faculdade, ela meio que incentiva, porque, puta, agora é uma lembrança bem vaga, mas eu me lembro que acho que eles pedem que você consiga arrumar uma boca. Cada aluno tem que ter uma boca. Então, tipo, você tem que arrumar um incisivo, tem que ter um canino, você tem que ter um premolar, você tem que arrumar essa porra. Eu falo, meu irmão, você tem que arrumar a boca aqui. Você tem que conseguir sua boca, é isso. Tipo isso. Leve sua própria boca? E tem que ser uma boca verdadeira ou pode ser uma boca de gesso? Não. O cara quer que você traga os dentes, sacou? Tipo, traga dentes aqui. Então, quer dizer... Caraca! Você tá me dizendo, com todas as letras, que a universidade incentiva que as pessoas comprem dentes roubados. Você está a ponto de me fuder, mas a minha faculdade fez isso. Uau! Porque não existe, eu não sei. Deixa eu procurar aqui no Google. Dentes frescos. Deve ter um lugar pra você comprar dentes legítimos. Frescos. Dentes frescos. A granel. O que eu fiz na época foi o seguinte. Meu pai é militar, então eu ia no Hospital das Forças Armadas, falava com os cirurgiões lá e falava, meu irmão, que vocês arrancarem, vocês juntam. E aí tem muito lugar de tipo, hospital público. Muitos eles já salvam isso, entendeu? Qualquer extração que fazem, eles já têm um banco de dentes que fica lá, porque os alunos, eles sabem que aluno todo ano passa lá pra buscar isso, entendeu? E aí, tipo, material escolar. Gente, olha aí, comprem caderno. Caderno, lapiseira. E dentes. Exatamente. Caraca. Chegou em janeiro, você compra caderno, traz um incisivo, um canino e um lápis. É isso que você tem que trazer. Caraca, que beleza. Tem uma empresa aqui, que eu esqueci o nome agora, mas que já foi estudo de casa lá do meusucesso.com e tal, que é uma empresa enorme do Brasil e que é especializada em fazer ossos para estudo. Ah, só que são ossos fakes, né? Não são ossos de verdade, mas são... Sim. Super bem feitos. Mas tem toda... Eles são feitos com todas as necessidades que um estudante precisa, sabe? E é um mercado... Assim, porque cada área da odontologia tem um modelo específico. Então, se você trabalha com periodontia, o modelo tem que ser dessa área específica. Se o cara, por exemplo, a especialidade dele é fazer prótese ou fazer canal, cada modelo tem que ser específico para isso. E na minha área, por exemplo, que é de instalar implante, eles conseguem... Eu não sei que material é agora, mas é um tipo de fibra, eu não sei exatamente o que. Mas ela tem uma densidade muito similar a osso. Então, quando você perfura, ela simula bem, mais ou menos, a pressão que você tem que botar na mão pra broca perfurar o osso, vamos dizer assim. Ela simula bem isso. Não, mas é só coisa agradável hoje. É, só coisa agradável. Papo super agradável. O dente é um osso? Não, é uma estrutura... No corpo humano, você vai ter somente duas estruturas compostas, na maioria, de cálcio, que é osso e dente. Uhum. Então, você tem, de fato... É uma estrutura similar, mas a composição é diferente. Mas ele é uma coisa viva, né? É um tecido vivo, exatamente. É igual osso. O osso tem a quantidade de vaso sanguíneo muito pequeno dentro. Tipo, você não enxerga um osso sangrar. Sim. Mas tem inervação dentro, tem vaso sanguíneo dentro, e o dente também. Funcionando do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Só pra doer. É só pra doer. Você podia ter simplesmente ossos que saíam do seu crânio pra você mais triturar as coisas, não? Os dentes podiam ser feitos de pelos, né? Que nem o chifre do rinoceronte. Doeria menos. Então, mas o que o nervo do dente faz? Porque o dente, nós não temos sensibilidade, teoricamente, não temos sensibilidade no dente, né? Você dá uma... Você coça no dente... Sim, você diz por fora. É, por fora, exatamente. Porque ele justamente ele é uma ferramenta de trituração, é isso. Pra isso serve o dente. Isso, corte também. Isso. E perfuração também. Exatamente, mas justamente pra preparar o alimento pra ser digerido. Né? Mas é só... Então vamos ao básico do básico. Função de dente é mastigação. Sim. E basicamente você tem os dentes da frente, que é a função de corte, como a Zagawa falou, e os dentes de trás é a função de triturar. Basicamente isso é o beabá. O nervo, ele vai acabar te dando algumas sensações que você não percebe. Eu vou te dar um exemplo, e aí se tiver alguém que tiver a fim de testar isso, é fácil de fazer. Se você pegar um fio de cabelo e colocar, por exemplo, de olho fechado, se alguém pegar um fio de cabelo e encostar na sua mão de olho fechado, você não percebe isso. Não percebe? Porque é muito pequeno. Se você pegar um fio de cabelo e jogar em cima da sua mão, você não tá vendo. Você consegue sentir o fio de cabelo encostando na sua mão? Acho que não. Tipo, se eu solto em cima, a superfície tá tocando, ela é muito fina. É igual o cabelo cair assim no seu ombro. Você não fica sentindo o cabelo cair no seu ombro. Sim, sim. O dente, ele tem um princípio que chama de propriocepção, que são células responsáveis pela identificação do seu organismo. mecanismo, de próprio reconhecimento. Se você pegar um fio de cabelo e encostar no seu dente, mesmo de olho fechado, você percebe na hora. Isso basicamente ele funciona como uma forma de proteção, de forma que você, se você não tivesse isso, por exemplo, isso acontece com quem usa dentadura, que já não é mais dente dele. Você tem noção de que você pode mastigar mais forte ou mais fraco algum item, por exemplo. Ah, interessante, hein? Só você pegar a pedra, começar a mastigar a pedra e achar que tá tudo bem. Exato. Da mesma forma que quem usa uma dentadura, às vezes quebra comendo coisa que, assim, como ela perdeu essa sensibilidade de textura e tudo mais, a pessoa que tá usando a dentadura, principalmente quando é no início, às vezes ela quebra um dente ou quebra um pedaço da dentadura porque não tá acostumado ainda com isso. E tem um aspecto também de trocas, assim, o dente é uma estrutura totalmente fechada. Você não tem nenhum orifício saindo. Só na pontinha da raiz tem um buraquinho, que a gente chama de ápice, que é onde entra nervos e vasos sanguíneos. Basicamente, o nervos e vasos sanguíneos, eles estão ali dentro, o nervo para dar esse aspecto de propriocepção, para poder identificar calor, frio, enfim, dor, que é por odontologia meio óbvio. E também os vasos sanguíneos vão ser responsáveis por todas as trocas de nutrientes, das células que tem na polpa do dente, das células que tem na dentina, para poder manter o dente vivo. Isso, o dente está vivo. O dente é um organismo vivo. Quando você faz o canal, você mata o dente? Literalmente, sim. Você está cometendo um assassinato. Porque você tira os nervos, é isso, né? É, o que acontece quando a pessoa faz um canal é o seguinte. O motivo de você ter que fazer um canal é basicamente porque o nervo do dente inflamou. Só que, como qualquer outro tecido, sei lá, se você bate o braço, torce a perna, alguma coisa, vai inchar. E esse inchaço vai dar um aumento de volume. Mas a sua musculatura permite esse aumento de volume. Quando você tem um inchaço, vamos dizer, você está com o nervo do dente inflamado e esse nervo, ele necessita expandir porque a inflamação faz com que esse tecido se dilate um pouco, a parede do dente não permite dilatar. Aí vem a dor mais escura de todo mundo, com a panela de pressão gigante dentro. Caraca! E a única forma que você tem de fazer isso é quando você chega nele, que é você, literalmente, você, quando perfura o dente pra chegar no canal, você literalmente tá tirando essa pressão de dentro. Tá aí que vem o alívio de fazer isso. E aí você, mas assim, depois que você chega no nervo do dente, você já expôs ele, já tá exposto. Então aí você tem que tirar e limpar. Basicamente, tratamento de canal, a grosso modo, é isso. Não adianta só abrir, dar espaço pra ele e... Não, porque se você deixar exposto, vai continuar doendo. E se você colocar o material em cima, continua doendo. Então tem que ser sacrificado. Na verdade, depende de alguns fatores. Porque você tem o que a gente chama de pulpite, é o nome da doença, né? Inflamação da polpa é pulpite. Você vai ter isso de forma reversível e irreversível. Reversível, às vezes, é uma cárie que tá próxima do nervo, mas não chegou nela. Então você trata a cárie antes que essa polpa necrose, vamos dizer assim. Então tem como você tratar antes. Mas quando ela já chega no nível irreversível, e isso é normalmente... Existem alguns testes que a gente faz pra saber se o dente já tá num processo irreversível de inflamação. Um deles é através de temperatura. Então você coloca um... Tem um bastãozinho de gelo que a gente tem em consultório. Você vai e toca no dente. Na hora que você encosta, dói. Na hora que você tira, tem que parar de doer. Essa é a forma correta da resposta. Uhum. Você encosta, dói, tira, para. Na hora. Se você tira o bastãozinho de gelo e o dente ainda fica aquela dor filha da mãe latejando, esse dente provavelmente vai ter que fazer o canal, porque a inflamação ela já tá num nível que ela não reverte. Olha só, um bastãozinho de gelo, rapaz. Tem bastãozinho de gelo, tem alguns sprays de... Eu não sei se é nitrogênio que tem ali, mas assim, coisa gelada. Você encostar com uma coisa gelada. Bastãozinho de gelo é o mais comum. No Rain Stimp, eles fazem o contrário. Eles tiram o dente e deixam o nervo. É possível. Nossa, lembra? Tinha esse episódio que o Rain perde todos os dentes. E aí fica só os nervinhos. E aí fica só os buracos. Nossa, com aqueles nervinhos, aquelas minhoquinhas saindo, aqueles tentáculos da boca murcha dele. Ai, cara. E tudo é uma dor insuportável, né? Só uma observação: o Guga Mafra, no podcast dele esses dias, mencionou. Como é que ele falou? Ele falou que o dentista é o pedreiro da medicina. Porque. É tipo fazer buraco, remenda aqui, remenda ali. Eu escrevi no Twitter dele e falei, meu irmão, que merda de açougue é esse que você tá indo? Que os caras fazem reboco na tua boca. Também não é assim. Então isso lembrou demais. Ah, mas será que não quis dizer, não querendo defender o Guga, mas já defendendo? Porque quando você pega, sei lá, eu não sei, qualquer outro médico que não seja o dentista ou ortopedista. É, que são os pedreiros. É, porque o ortopedista, ele tem que usar umas ferramentas sinistras, cara. Ele não usa bisturi, ele usa marreta, martelo, serró. Broca, parafuso, sacou? Exato. A mesma coisa do dentista, né? Só que, porque assim, eu acho que, na verdade, o certo é dizer que o ortopedista é o pedreiro e o dentista, ele é mais o cara, o artesão. Artesão. Porque ele já faz coisas mais delicadas, sacou? É, pode ser. Ele usa aquela, a broquinha, é um Dremel, não é uma britadeira que ele usa. Parece uma britadeira, mas é só uma broquinha. Não, mas é realmente o material cirúrgico, quando você pega, assim, assusta. Parece o albergue, sabe aquela mesinha do albergue? Pronta. O dentista e o ortopedista são o baterista da medicina. Baterista, olha aí. Percussionista. É, que o baterista é a mesma coisa. Os músicos normalmente estão lá apertando cordinha, soprando não sei aonde, limpando o instrumento. O baterista não. É porca, parafuso, haste de metal, baqueta, gongo. É tudo uma parada muito mais bruta. Tudo funciona na porrada, né? É, exato. Pra música sair, tem que dar porrada. É que nem dentista. É por aí. Não. Não dá pra falar também que tá bem errado, porque não é. Mas também, assim, chegou a ser engraçado que ele comparou odontologia, depois ele falou que a oftalmologia pra ele é a área high-tech, assim. Tipo, é tudo muito surreal. O cara é quase inútil, ele manda você sentar no lugar e a máquina faz tudo. E realmente é assim mesmo. Oftalmologia hoje em dia é quase, você não mexe nada. Mas odontologia tá muito bizarra, cara. Tem tecnologia hoje em dia que realmente é muito surpreendente. Eu não duvido que aquela história de machine learning e tudo mais, de que as profissões, eventualmente, várias delas vão acabar sumindo, talvez demore um bocadinho, mas odonto também eu acho que chega lá, viu? Não sei se vai ser necessário dentista. Pelo menos assim, o dentista vai ter que aprender a operar o maquinário e tudo mais, mas já tem muita coisa. Mas olha, eu vou te falar, isso não seria muito bom pro dentista? Porque o que eu já ouvi falar é que a profissão de dentista é muito ingrata pra postura física, né? O dentista tem que ficar tudo curvado, ele senta naquela cadeira, ele nunca tem uma posição. O cliente tá deitado, tá ótimo. O dentista que tá fazendo o tratamento, eu já ouvi falar isso, você me corrija. Tem muitos problemas de coluna, de postura, justamente por causa de ficar muitas horas naquela posição ingrata. Aí ele desconta no paciente. Eu tinha ouvido falar até que existia um protótipo de uma cadeira de dentista que era tipo uma prancha, onde o dentista ficaria deitado por cima do paciente. Caraca! Nossa. Seria meio bizarro. Né? Nunca vi essa maluquice. É, eu já ouvi falar. Mas se você parar pra pensar que um robô, onde o dentista possa controlar, sentado, sem ter que se debruçar por cima, mas ele tá ali na sala, mas ele tá controlando os braços do robô, seria menos sacrificante pra ele e às vezes até mais preciso pro paciente, porque esses robôs dá 14 vezes de zoom dentro da boca do maluco. Sim, então, não, eu acho que ia ser ótimo. Assim, por exemplo, hoje em dia tem tratamento que as pessoas usam microscópio, por exemplo. Então você não precisa ficar olhando lá, você, como é que se diz? É tipo, é quase uma laparoscopia, você fica fazendo o tratamento por uma tela. Ai. Alguns procedimentos de odonto já consegue fazer assim. E aí o cara fica reto olhando pra tela. Já é uma parada meio assim. É, já é a mão, mas ainda é a mão dele operando, não é alguma coisa fazendo. Cara, eu acho que não consigo enxergar quando isso. Eu sei que existem protótipos desse tipo de trabalho, sabe? De ter robôs que façam alguma operação, que eles consigam fazer certos procedimentos. A grande verdade é que o dentista em si não tem como você tirar ele, porque em determinadas situações você tem que ter alguém pra operar aquela máquina. Não, com certeza. A não ser que o cara que opere entenda muito de odontologia, mas... Aí ele é dentista. É, não faz muito sentido. Mas mão na massa é possível, cara. Que hoje em dia já tem até... Antigamente, quando se fazia canal, você pegava uma limazinha e ia descendo. E você calculava isso pela radiografia. Literalmente era na base da régua. Você pegava uma régua, media quanto que tinha na radiografia. Sei lá, tem 10 milímetros. E você... Aí a lima tinha que entrar 10 milímetros pra dentro do dente. Caraca. E se dá uma distorção na radiografia... Bom, bem no português, né? Fudeu. Tipo, se a radiografia tá distorcida e aquela imagem é um pouco mais curta do que é na verdade, aquela lima que você colocou, ela vai passar de onde deveria terminar. Pra fretar no nervo do cara. É, você... É, e aí pode... Algumas merdas possíveis podem acontecer, mas enfim. Quantas vezes você fez isso? Cara, graças a Deus, nenhuma. É. Eu fiz muito pouco canal na minha vida. Hoje em dia, o que eles têm? Hoje em dia, eles têm um aparelhinho que é igual quando você tá manobrando o carro dando ré. Quando ele vai chegando próximo do fim do dente, ele vai apitando do mesmo jeito. Aí quando fica contínuo, você chegou aonde deveria chegar. Que coisa maravilhosa a tecnologia, né? É, cara, isso assim... Pô, eu não sou um cara velho, eu sou formei em 2004. São 13 anos. E na minha época isso já era... Tava começando a aparecer. Hoje em dia existe impressora 3D, que você consegue fazer os modelos sem distorção. Hoje em dia já tem alguns aparelhos que já consegue confeccionar a coroa em 5 minutos só com corte de um robozinho. Você não precisa mais de um técnico num laboratório fazer o dente. Uhum. Já tem máquina que corta o dente, fica pronto, 5 minutos você põe no banco do paciente, o cara vai embora. Em meia hora. Uhum. Quando eu formei, isso não tinha. Quer dizer, existia, mas era ridiculamente caro e só tinha lá fora. Hoje em dia continua caro, mas ainda num nível acessível. Mas não é... Esse tipo de tecnologia pra massa odontológica, assim, pra uma pessoa ter no consultório, ainda é muito caro. O quanto vocês desejam, né? Eu sei que é impossível, mas se não é o desejo de todo dentista que ele pudesse arrancar a cada dentário do paciente e botar numa mesa pra poder trabalhar quieto. Cara, isso eu acho que vem muito do perfil do paciente, cara, porque tem paciente que é difícil de lidar. Então, porque, por exemplo, a gente aqui, o nosso trabalho que a gente faz, o nosso instrumento de trabalho aqui, o nosso, onde a gente tá trabalhando, a nossa estação, não reclama do nosso trabalho, entendeu? Não baba, pra começar. imagina se a gente tivesse editado na Nerdcast de RPG, o computador começasse a... Fechar. A tampa fechada, né? Tipo... A tampa vai fechando. A tampa tá cansada, né? Não, começa a fechar devagarinho assim. É, e aí começa a gente... babar, começa a mexer as teclas. E aí a gritar de dor, dar boot, sozinho. Segurar na mão. Segurar na mão. Porra, caralho, nossa. Puta, agora você falou uma parada que me deixa alterado, brother. Pegar na minha mão, nossa. O quê? Segurar na mão? Porra, cara, é porque tem hora, assim, eu entendo o medo, mas você nem entende. Então tá te falando, ô filho da puta, tu tô com agulha na mão, cara. Mas o cara mete a mão na sua mão enquanto você tá na boca da pessoa? Ah, cara, dependendo do medo que a pessoa tem, às vezes, assim, é reflexo, velho. Mas eu já vi gente, caraca, com a mão inteira na minha mão, com agulha na mão, com bisturi na mão. E, puta, eu fico alterado, cara. Mas pra segurar, assim, dar uma segurada? É, tipo, dar uma segurada de nervoso, tipo, ai, calma aí, sabe? Não sei, velho, não sei te explicar. Mas, assim, eu dou uma respirada e falo, olha, velho, toma cuidado, tô com uma coisa que pode te machucar, isso, sei lá, velho, se passa em algum lugar ali, pô, se você tá com bisturi na mão, dependendo de onde passa, sei lá, um exemplo bem bizarro, nunca aconteceu, graças a Deus, mas se você passa um bisturi debaixo da língua, cara, com o tamanho das veias que tem ali embaixo, meu irmão, pega o cara e sai correndo pro hospital, você não tem o que fazer, você não tem absolutamente nada pra fazer, você não tem como parar o sangramento de se cortar debaixo de uma língua, cara, se cortar pro fundo, mas assim, isso nunca, na verdade, é mais o cagaço que o cara me dá de falar, sabe? Então, você tem que falar isso no começo, você tem que falar, olha, eu vou começar aqui o procedimento, eu uso instrumentos como bisturi, brocas e tudo mais. Se você tocar em mim, eu vou cortar sua língua fora. É. Muita gente, você vai acabar com a vida sexual da pessoa, inclusive. É. Vai acabar com o seu poder de comunicação e de sexo. Essa última frase, realmente, eu nunca abordei de tal forma, mas pode ser algo interessante. Um choque de realidade, assim, tipo... Como é que fala em árabe? Eu vou cortar sua língua fora. Porra, vou ficar te devendo essa. Vou perguntar pra alguém aí pra ver se me ajuda essa. Tu não fala árabe? Tá em Dubai há 10 anos. Porra, cara, não falo árabe, velho. A comodidade de falar inglês meio que te lasca. Você... Puta, todo ano, aquela promessinha de início de ano, sabe? Porra, esse ano eu vou aprender alguma coisa de árabe. Tô tomar vergonha na cara e aprender alguma coisa de árabe. E puta, velho. E sabe qual que é o problema? A língua árabe é muito filha da mãe. É difícil de falar. Porque eles têm muito fonema que você não fala. Você tá meio que gofando, entendeu? É muito arranhado. É foda falar aquilo. E assim, quando você tá tentando aprender a falar, e o cara já vê que você é um merda falando, o cara já manda em inglês. Ó, velho, não vou falar inglês. Porra, né? Me ajuda aí. Tipo, um pouco saco pra falar contigo nesse árabe escroto que você tá falando. Então, assim, você não tem estímulo nenhum. A minha esposa fala outra língua, não é árabe, e ela não tem saco de me ensinar a língua dela. Que outra língua que ela fala? Ela fala farsi, ela fala persa. Nossa. Minha esposa é iraniana. Ah, tá. Árabe é mais difícil, porque... Enfim, a gente já tá mudando de assunto totalmente, mas... o persa, ela tem um jeito mais... Soa mais natural aos nossos ouvidos, sabe? São fonemas que você escuta mais frequentemente. Só a palavra que você não sabe o que significa. Mas não tem um som esquisito. Não é gutural, assim. É verdade que a profissão de dentista é uma profissão muito perigosa, no sentido de você poder se contaminar com doenças? Ah, cara, sim. Quando você tá na faculdade, antes de você começar a atender paciente, já tem praticamente uma lista de, ó, você tem que estar vacinado de hepatite B, você tem que estar vacinado disso, tem que estar vacinado daquilo. Então tem toda uma lista de que a gente tem que usar, das vacinas que você tem que ter. E além de tudo, tem todo o equipamento que a gente tem que usar, né? A luva, a máscara. Mas, por exemplo, a luva. É uma luva. É o quê? Aquela luva padrão. Mas você não poderia usar, por exemplo, uma luva de metal? Falei, você perde o tato, né, porra? É isso que eu tô falando. Você tá com a sua mão dentro da boca ensanguentada de outra pessoa. Eu não vou dizer que é uma parada maneiraça, mas assim... Isso é meu dia a dia, cara. Eu vejo sangue todo dia. Se eu não vi sangue, não tem graça. Não, vê também vê. É só ligar a televisão. Mas eu tô dizendo o seguinte. Ó, mais uma ideia do robô. O robô é essencial. Porque se o cara tiver uma hepatite, um HIV ou qualquer coisa assim, e você tiver uma cama. Porque tinha um furinho, você... Abraço. Então, pois é. Aí o que você tá falando é verdade. Então, por exemplo... Quantas luvas você usa? Você diz do quê? Por paciente? Não? É, por mãozada na boca. Quando você bota na mão na boca de alguém, quantas luvas tem antes de chegar na sua pele? Eu tô imaginando o consultório do Azaghal. O Azaghal ia ser assim. O Azaghal, a cada ida na boca do cara é uma luva. O bicho ia gastar R$1 milhão por mês. Ele ia botar a luva um por cima da outra. E a última ia ser aquela de borracha de cozinha. Aquela luva até o cotovelo, né? Aquela luva com textura. Sabe qual é? Com textura que vai ralando a gengiva do cara toda? Nossa senhora. Enfim, não, mas assim, durante cirurgia existem luvas cirúrgicas. Elas são individuais. Como assim individuais? Agora me deu um medo enorme. Não. Existem luvas coletivas? Quando você compra uma caixa de luva, a caixa de luva de uso de procedimento normal, que é aquela que faz exame de, sei lá, você vai no médico e o cara abaixa a tua língua pra dar uma olhada na garganta. Essa luva que ele tá usando é uma luva de procedimento, que a gente já fala, que é uma caixa que vem sem pares de luva dentro. Não é até a mão direita, a mão esquerda. Certo. É uma pra qualquer mão. Tá, eu tenho uma caixa dessa em casa. Nunca se sabe. É, enfim, né? A luva cirúrgica, ela vem estéreo, envelopada em pares. Então ela passou por um processo de esterilização. Mas eu quero saber o seguinte, o paciente, foda-se, minha preocupação não é essa. Se ela vem estéreo, se ela vem... É o seguinte, eles pegam essas luvas e inflam pra ver se tem furos, sabe qual é? Faz o quê? Depois você terminou de fazer a cirurgia. Você tira a luva, você, por exemplo, enche ela na torneira pra ver se ela tá vazando? Não, fora e foda-se. Caralho. Eu não faço avaliação. Você devia fazer, cara. Que nem o cara que, né, usa camisinha, depois tira, vai no banheiro e enche pra ver se tá tudo bem. Que pariu. Nunca. Quem nunca? Ah, porra. Fazer o teste da bexiga da camisola. Eu só vou investigar com meus amigos quem já fez isso. Fazer o teste da bexiga. Mas porque é realmente uma profissão perigosa nesse sentido. É. Cara, pode te morder, inclusive. Você já foi mordido? Você não foi mordido por algum paciente? Por criança, cara. Por criança. Aí. Oh, caraca. É perigoso, cara? Doeu. Você não pode estar um calço na boca? Um calço lá no fundo da boca da pessoa, de madeira, que nem de porta. Tipo o quê? Botar um macaco na barra? É. Macaco não, um triângulo de madeira assim, cleque, encaixado lá no final. Olha, cara, chega a ser bizarro vocês falando assim, mas tem, obviamente que não é tão bizarro quanto vocês estão falando, mas tem, a paradinha pra você segurar lá. Pra não deixar, pra criança é muito comum, porque senão, eu, graças a Deus, cara, eu já passei esses estágios bizarros assim. Porque atender criança é vocação, não é só conhecimento. Você tem que ter vocação pra atender criança, velho. Porque, putz, é muito mais psicólogo do que dentista em si. Porque a molecada não tem, assim, é muito complicado. Se adulto já tem medo e fica de frescura, imagina a criança. Ah, é. Porque a criança, pra ela tudo, é misterioso e apavorante, né? Veio um monstro com máscara e óculos e luva esterilizada e todo de branco. Tanto que se preconiza, né, que as primeiras consultas com a criança é de adaptação ao local, tipo, a primeira consulta da criança, ela vai, ela senta na cadeira, brinca de subir e descer, desce, olha no espelhinho e tchau. Você não vai fazer praticamente nada. É pra ela começar a acostumar com o ambiente. Se na primeira tu for meter uma obturação na criança, realmente, cara. Cara, olha. Quando eu era criança, não tinha nada disso. Não, quando eu era criança, não tinha. Ah, o que? Acostumar? É, porra nenhuma. Senta aí e aguenta. Primeira vez que eu fui ao dentista foi pra arrancar um dente. Não, eu fiz flúor antes, né? Mas aí tudo. Nossa, aquele flúor era muito... Era horrível, né? Nossa, eu lembro disso. Continua ruim, tá? Continua mesmo. Meus dentes de leite não caíam, de jeito nenhum. Ah, eu tirei um dente de leite também, não caía. Tive dificuldade de tirar, era sempre um inferno. Uhum. Um eu consegui tirar com uma bala juquinha, isso foi excelente. A bala juquinha puxou. Ela grudou entre os dentes de cima e de baixo. Uhum, sacou? E aí, uhum. E aí quando eu abri a boca, o dente que estava pra cair, veio junto. Foi ótimo. Pronto. Tentei pronto. Fazer outras vezes, mas não consegui. Essas balas arrancam um bloco, né? Ah, cara, essas balinhas são... Isso é sinistro, maluco. E aí, eu lembro de uma vez, cara, que eu fui um dentista pra arrancar um dos dentes, eu, se eu não me engano, era o da frente. E ele chegou, falou, oi, criança, tudo bom? Esta é sua amiga agulha, assassina. Mentira. Pô! Exato. Na gengiba... Três injeções, uma do lado, outra em cima do dente. Uhum. Eu sei que não deve ter sido assim, mas na minha lembrança, ele arrancou o dente com a agulha. Eu tava tão apavorado que eu lembro que falei, esse cara deu três anestesias e meteu a agulha no meu dente e puxou ele pra baixo. Com certeza ele deve pega um alicate quando tava chorando sangue. Meu Deus. Porque a agulha da anestesia dói, maluco. Dói pra caramba. Claro que existe uma tecnologia a respeito de fazer ela flexível e tal, mas, cara, não é muito confortável. Eu tenho um amigo meu, ele deve ser meio masoquista, não sei que diabo que ele tem, mas ele adora anestesia. Eu não sei qual é o problema dele. Ele gosta de tomar anestesia? Pode tomar anestesia, ele gosta sensação de tomar anestesia. Vai fazer o que hoje? Vou tomar um shot de... vou tomar um shot aqui no céu da boca, porque... sei lá, não sei, meu irmão. E o céu da boca é o que mais dói pra tomar agulhada. E aí ele fica com aquela cara, aquela sensação de cara inchada e tal, é isso? É, tem a galera que fica... Porque assim, tem gente que dá aquela sensação de anestesia que parece que tá inchado, mas não tá inchado. E tem a galera que fica com boquinha de Stallone, sabe? E fica... Quero melão, fica eu quero melão total. Dom Lázaro Venturini. E tem umas agulhas que são curvas, né? Essas são as mais assustadoras. A agulha que faz uma curva, assim, pro lado de um ganchinho. Ah, tá. Eu sei qual que é. Sei o que você tá falando. Mas hoje em dia o que usa mais ela é ser um pouco mais flexível. Ah, que ótimo. O cara conseguir espetar e ficar brincando de gerar agulha no meu braço, na minha boca. Não, né, o cara. Isso me alivia muito. Ele dobra antes de furar, porra. Ele dobra, mete dobrado, né? Vai dobrado. Em 45 graus e vai. O que eu quero perguntar de anestesia é o seguinte, porque na nossa época era assim, senta aí, moleque, toma 3 agulhadas logo de cara, e aí é isso aí. Toma esse babador aqui, esse negócio pra segurar tua baba, bota aquele sugador ali. Exatamente. Segura no encosto do braço e vai embora. E aí, de uns anos pra cá, a gente começa a ver no YouTube um monte de videozinho viralizando das pessoas loucaças depois de um dentista, aquele moleque com mais famoso que o moleque no carro, né, Is This Real Life e tal. Eu falando, e aí começou a aparecer outros vídeos das pessoas super loucas, super doidas. Aí eu olhei assim, mas que porra é essa? Eu não sei dessa merda. No meu tempo não tinha esse negócio de ser ir ao dentista e ficar loucaço. Eu não sei se isso é muito comum no Brasil. Na gringa eu sei que é. Já é antigo isso. Mas é isso. Novidade isso? Isso tem filmes antigos que a gente via que o cara já tava loucão cheirando... Não, tipo, eu lembro do Máquina Mortífera 4, que eles ficam cheirando gás do riso. Isso é 1000 anos atrás. Na década de 90. Mas e que? Gás do riso? É gás do riso. É óxido nitroso. É isso que deixa o cara doidão, óxido nitroso? Óxido nitroso. Mas não é tudo isso também não, sabe? Nego coloca uma lombra que parece que você vai sair e malucaço. Não é bem assim. Mas o que o óxido nitroso faz? Ele não é anestésico? Ou não, ele não é. Ele praticamente... Ele literalmente deixa teoricamente bêbado, porque ele altera seu estado de humor. Ele deixa você alto, literalmente. Você fica high. Só que em criança isso é muito mais potencializado, porque assim, nunca bebeu nada, nunca tomou medicação. É sério? Então, tipo assim... O organismo do moleque normalmente é muito puro. Assim, entre aspas, puro, né? Nunca teve muita droga, normalmente. Eu espero que não tenha tido nenhuma. Exato, né? Puta que pariu. É o que se julga. E outra coisa que eles avaliam isso de acordo com o peso. Então, um moleque pequeno, uma dose pequena... Moleque pequeno, não. Assim, você pega uma criança aí, dos seus 20, 20 e poucos quilos, moleque novinho, sei lá, de seus 5, 6 anos de idade, qualquer dosezinha já deixa o moleque bem louco. Mas então isso é só uma mansa-leão? É isso? É, isso aí. Isso é um sucesso. Cega leão, é tipo, é você operar um bêbado, vai ser igual, se o bêbado for um bêbado controlado. Caraca, cara. Só que essa tecnologia envolve algumas coisas que, assim, se você perguntar pra mim, por que no Brasil isso não pegou? Porque até hoje não tem muita clínica que usa óxido nitroso. Eu não sei te explicar, assim, nos Estados Unidos é muito forte isso. Eu não sei dizer por que não pegou, assim, eu sei que é... Que é caro? Eu acho que é custo. Nunca perguntei quanto é que custa. Na clínica onde eu trabalho tem. No Dubai tem? Tem. Na clínica onde eu trabalho tem. Quanto é? Quanto de Cara, eu vou te falar, não é assim... Será que os árabes vão aí pra... Porque não pode beber, né? Caraca! Será que os caras vão fazer tratamento no dentista pra ficar loucão? Olha aí, cara, olha... Já deve ter tido. Mas em adulto funciona muito pouco. Por exemplo, a minha área... Eu já tive paciente que chega pra mim e fala assim... Ah, eu queria usar dióxido nitroso pra tirar um siso, por exemplo. Falei, cara, não vai resolver muita coisa. Porque assim, ele não é um anestésico. Você é tipo você chegar aqui depois de tomar uma vodka. Não vai fazer muita diferença. Uhum. Porque a sensação da pressão pra extrair o dente continua lá. Ela funciona melhor em criança. Ah, então me dá um cilindro inteiro então, pô. Pois é. Aí o que normalmente a gente se faz é sedação medicamentosa. Que também é uma forma de você literalmente drogar o cara. Que é você dar um comprimido. Acho que o Zagal contou uma história recentemente que foi fazer endoscopia e tomou um remedinho antes. É isso aí. Tomou isso, propofol. É. Que não adiantou nada. Não, mas não antes antes da parada. Eu tomei um ou outro negócio. Ah. É, tipo um Dormonid, ou então um Valium. Eu não lembro, eu tava que nem o Tim Maia, tava me dando, eu tava tomando. Pois é, aí você dá uma dessas, o cara, todas essas medicações, elas não são anestésicas. anestésicas. Elas são opiáceos, que é a medicação que deixa você mais aéreo, você, o seu limiar de dor fica muito mais alto, e aí você consegue executar esse procedimento numa boa. E dependendo do paciente, ele entra no estado de relaxamento que o cara literalmente dorme na cadeira e ronca. Eu já tive uma paciente quando eu tava em Brasília ainda, que eu fiz a cirurgia e a mulher capotou e... Caraca, excelente. Bom pra todo mundo, né? É bom pra... Não, é ótimo. É, não, é, ali é win-win, com certeza. Eu fiz a cirurgia da menina, a cirurgia é meio complicada. Ela, não, ela devia ter uns 15 anos e, cara, ela achafou o corpo e eu tive que ligar pra mãe e pai e falar, ó, vamos levar ela aqui no colo porque andar ela não anda mais hoje, não. Apagou bonito. Mas isso é muito individual. E tem gente que é o contrário. Tem a galera que toma essa medicação que teoricamente é pra relaxar e o cara vai pra rave. Aí o cara... Isso é raro, mas tem gente que dá o efeito ao contrário. E aí, cara, aí é o caos. Cadê o cara que quer batucar na bandeja de instrumento? O cara... Aí, pô. Até Dramin tem efeito ao contrário, às vezes, que eles falam. É, pois né? É. E aí, e assim, você não tem como mensurar. A não ser que o cara já tenha um histórico disso. Ele tinha que falar, ah, não, já tomei, não dá certo. Você tem cara que toma medicação e... Ou então, como que nem o caso, tem gente que toma medicação que é... Por exemplo, a pessoa que tá tomando medicação de antidepressivo, por exemplo, esses remedinhos pra dormir, cara, isso aí é... Isso é MM, faz nada. Porque ele já tá acostumado com a dosagem muito alta e essa medicação não faz muita diferença. Aí se o cara, de fato, quiser fazer essa cirurgia apagado, depende do procedimento, né? Porque tem procedimento que você precisa fazer com o paciente apagado e tem procedimento que o paciente quer ser apagado por causa do medo de dentista. Você tem essas duas variáveis aí. Assim, se o paciente quer ser apagado, porém o procedimento não precisa que ele estivesse apagado e ele toma antidepressivo, essas coisas, a única forma que você tem de fazer isso é em hospital. Mandar pro hospital, o anestesista apaga e você faz. Caraca, mas aí é muita coisa pra um... É, eu acho exagerado. Eu já vi gente querendo fazer extração de siso em hospital. Eu acho exagerado. Mas, aqui em Dubai acontece muito, cara. Na Inglaterra, assim, eu tenho muito... Aqui em Dubai tem muito inglês, né? E... Uhum. O que são, assim... Bom, é as piores bocas da Europa que eu já vi. Cara, nossa, como ele é porco, brother. Confirmando o estereótipo. Mas porco mesmo? Ah, cara, é assim... O cara chega pra... Eu nem olhei o paciente ainda. O cara chega pra mim e fala assim... Olha, paciente inglês, 40, 50 anos de idade, fiz tratamento na Inglaterra, tipo no NHS. Fala, irmão, vai vir só merda, vai vir só... Vai vir Mentex, pedaço de madeira. É, a boca do cara é o caos, velho. Tipo, você não sabe pra onde você vai começar. Nossa, tem que arrumar uma porra... Cara, é muito... é muito complicado. E eles são muito... Eu não sei... Eu já escutei a teoria de um colega meu que trabalhava no NHS. NHS é o sistema de saúde público, né, em inglês? Isso, é. National Health... Alguma coisa, enfim. National Health espera lá. É, pois é. Não é? E aí, cara, ele me falou que, assim, muitos procedimentos... Porque, assim, paga menos, né? Não paga... Não vou dizer que paga uma merda, não paga. Não, eu digo o dentista. O dentista, ele recebe pelo governo. Sim, sim, sim. E aí o governo paga um valor bem menor do que seria se ele estivesse fazendo particular, né? Sim, sim, claro. E aí, o que o cara faz? O cara fica emendando um monte de porra dentro do procedimento pra aumentar o valor dele. Então, dizem que vários procedimentos, eles acabam fazendo, induzir, assim, falam, não, esse procedimento tem que ser feito no hospital pra poder aumentar o que ele vai receber. E, cara, tá cheio de paciente viciado nisso. O cara chega e fala, não, tem que fazer anestesia geral, não sei o que. Eu falei, cara, esse negócio vai levar 2 minutos pra fazer uma anestesia local, tipo, não faz sentido. Aí o cara, mas não sei o que, eu tenho que fazer no hospital. Isso acontece muito aqui. No Brasil eu só vi, só quando o cara realmente tem que ir pro hospital, precisamente tem que ser feito a medicina hospitalar que o pessoal vai. Eu nunca tive assim, eu quero fazer no hospital pra poder dormir. Nunca vi isso no Brasil. No Brasil a galera é guerreira, cara. O brasileiro tá acostumado a sofrer. O brasileiro tira de letra essas paradas, cara. Quando você decidiu ser dentista? Por quê? Fui fazer o vestibular para a medicina? Não, fui tomar. Eu cheguei na faculdade e perguntei quantos alunos por vaga na medicina? O cara fala, sei lá, 100 vagas. Não, quanto é que tá? O dom? Tá, beleza, fazer o dom. Não, mas enfim, eu sempre... meus pais não são dentistas, na verdade ninguém... É muito comum você ter família de dentista. Uh-huh. Pai, mãe, não sei o que lá, e vai seguindo. Eu tenho um primo distante que é dentista e não é relevante na minha vida profissional. Eu não sei te explicar, cara, por que eu quis ser dentista. É um negócio que eu achava bacana, por algum motivo... Tenho vontade de meter a mão na boca dos outros. Sei lá, é uma coisa meio doente, né? Eu devo ter algum problema. A explicação lógica que eu encontro pra isso deve ser isso. E aí você faz o celular pra dentista, pra odontologista. Isso. Odontologista, tá certo isso? Odontólogo? Falo odontólogo, eu tenho, falo mais odontólogo. Eu morava em Brasília, né? Formei em Brasília e tal. E eu estudava no colégio militar antes, e aí quando eu fiz, parece que eu tô velho pra caralho, mas enfim. Quando eu fiz a faculdade, só tinha duas faculdades de odontologia em Brasília, que era o UNB e uma outra que chamava FOPLAC, que é uma particular popular, mas como também era a única que tinha, particular, ela tinha uma qualidade muito boa, porque ela pagava melhor que a UNB, né? Faculdade. Só que a UNB sempre foi uma boa faculdade. Cara, eu me matriculei para odontologia nas duas. Assim, pra fazer a odontologia nas duas. Assim, eu não sei, eu sempre tive a ideia, assim, eu não sei desde que idade que eu falava, ah, acho que eu quero fazer odontologia. Achava legal de alguma forma. Eu não tenho nenhuma experiência traumática em... Mentira, eu tenho uma experiência traumática bizarra de odontologia na cadeira de dentista, muito moleque. Assim, eu era realmente muito pequeno, eu só tenho flash da situação. Mas eu acho que eu tinha um dente a mais, sabe? As pessoas às vezes têm um dentinho a mais. E nasce, como não tem espaço, ele nasce meio que... Sei lá, ele tenta se encontrar no caminho. E eu tive que tirar esse dente. Mas é uma vaga lembrança, eu nem sei se era isso mesmo que eu tinha. Mas eu não tenho trauma de odontologia. Então eu fiz assim, fiz a faculdade, me matriculei na faculdade de odonto, e é bem mais ou menos como o Azaghal disse. No início da faculdade, aliás, acho que foi o Alexandre que falou, você começa a ver a anatomia de cara, é meio que já é pra meio que fazer uma seleção ali de quem que talvez dê conta ou não. E durante a faculdade, acho que logo de início eu comecei a me identificar. Eu gostava da área de biologia, não gostava de matemática, tem algumas coisas que é básico em quase todo mundo que segue a área de saúde, não curte física, não curte matemática, não é muito fã de número. Uhum. É quase que unânime isso. Mas foi uma escolha, assim, foi uma escolha feliz. Eu não meio que acertei de primeira. Mas tinha uma parada de missão, assim, ah, eu quero trabalhar com saúde porque eu sinto uma missão, um negócio assim? Ou não, ah, é do odonto, vou ganhar uma grana boa, essas coisas. Cara, não, assim, quando eu formei em odontologia, como eu não tinha nenhum parente, nenhum tio, ninguém dentista, eu não tinha uma real ideia de quanto que o dentista ganhava. A média salarial da odontologia. Então, assim, não foi exatamente por grana. Porém, existe aí, no Brasil, hoje em dia, o negócio tá bem complicado pra odontologia, o pessoal que tá trabalhando lá. Existe um certo... Quem trabalha na área de saúde tem uma certa glamourização de o cara é médico, o cara é dentista, alguma coisa assim, enfim. E aí dá essa ideia de que o dentista ganha bem. Tem gente ganhando muito dinheiro no Brasil, mas tem uma boa pá de gente aí que tá mal das pernas, por causa da forma como trabalha com convênio, enfim. Então, é isso que eu queria saber, exatamente. Não foi pro financeiro que eu fui, mas eu não sei, não, eu gosto de lidar com pessoas. Uhum. Seria hipocrisia dizer que, ah, eu tinha uma missão? Não, eu não pensei porra nenhuma de missão, não tinha essas coisas não. Mas eu tinha, assim, eu gostava dessa ideia de lidar com o público, e lidar com saúde era uma coisa que me interessava. Agora, se você perguntar, se você gostava de lidar com saúde, por que você não foi pra medicina? Não sei, cara, eu nunca pensei em fazer medicina. Não, nem pensou. Não, uhum. não me correu pela cabeça. Os dentes eram mais interessantes. eu achei, sei lá, eu gostava da parte de odonto. Não sei, cara. Realmente foi uma coisa meio que inconsciente, assim, e que deu muito certo. Mas aí você se forma e como é o começo da vida de um dentista? Você já começa a trabalhar... Você pega uns frilas, você faz estágio. Você começa a trabalhar, atender gente durante a faculdade, né? É, então, a faculdade são 5 anos. Antes disso, qual é a percentual de boca merda por um total de bocas que você atende? Quantas dessas 100 bocas você... O cara vem e fala, filha de uma puta. Eu sei que você tá de máscara, deve passar a Vicks Vaporub dentro do nariz, eu sei. Mas, que vem aquela boca com aquele bafo desgraçado, com o resto de feijão que o cara não come há 3 dias. Ai, ai. Essa boca é a boquinha inglesa. É, cara, olha, é porque depende muito da onde você tá atendendo e, assim, e o público-alvo que você atinge quando você começa a clinicar, com quem público que você tá lidando. Mas, cara, eu diria que, assim, o Brasil tá numa posição relativamente boa, comparado a vários lugares em relação à qualidade bucal, assim. Só que se você for pra periferia, se você atende nessa área, eu vou tentar dar uma resposta mais específica. Quando eu trabalhava em clínica popular, que é quando você forma, eu vou explicar o que é a famosa clínica popular, a porcentagem de boca merda pra boca boa, cara, eu diria que é 9 pra 1, né? 9 boca merda com a boca. Mas por que você acha? É porque a pessoa não tem acesso ao tratamento? Ou falta, ou não tem educação? É falta de orientação, é falta de educação. O Brasil ainda tá longe de ter um aspecto preventivo, sabe, pessoal? E isso começa desde muito criança. Mas o Brasil é pior que Dubai, por exemplo? É a mesma porcaria. Aqui eu atendo gente de todos os lugares. Então, assim, é muito raro eu ver alguém, por exemplo, usando dentadura aqui. Muito raro. E as pessoas perderam todos os dentes. No Brasil você vê isso com um pouco mais de frequência. Europeu é mais porco, sabe? Assim, os caras realmente escovam menos e tal, mas talvez pelo fato do sistema público ser algum... Todo sistema público é filho e tudo mais, mas pelo menos na Europa, aparentemente, parece mais organizado. Querendo ou não querendo, eles sempre vão lá, entendeu? E tem uma certa manutenção. No Brasil tudo é muito a mão da caralha. Então, assim, você não consegue nem ter um acompanhamento tratamento público decente. E isso é desde a infância. Pô, você pega a criança com 3, 4 anos com o dente tudo cariado. Criança muito nova. Com dente de leite pra fazer canal e dente de leite. Isso é meio bizarro. Fazer canal e dente de leite? É, não é igual o canal de dente adulto. Ah, bom. Mas dependendo da idade, por exemplo, um dente molar de leite, que é lá atrás, você vai trocar pelo permanente lá pelos 10 anos. Aí tá muito longe. É, muito longe. Uhum. Aí não é legal pra mastigação, pro desenvolvimento da mastigação, perder o dente tão cedo. Então tenta dar um jeito de se manter. Mas o doutor pediatria tem esse problema, né? Porque assim, você tá tratando o dente que você sabe que não vai ficar. Então é tudo marromeno. não vai ficar mesmo? Então o tratamento é quase tudo meio provisório. Mas enfim, voltando ao assunto. Em relação ao que eu vejo na odontologia de Dubai, é que o poder aquisitivo conta muito. De você poder bancar uma qualidade. Então, por exemplo, árabe fuma muito. O cara vive comendo porcaria. Então, mas assim, o cara pega na sentada e resolve a boca dele em 2 semanas. E o cara resolve isso com um salário que tem nego aí que vai demorar 15 anos pra fazer. É aí que fica a discrepância. Então, assim, o cara tem um acesso financeiro pra isso, mas a educação não é muito diferente, não. No aspecto educativo, né? Como é que é o início da carreira do dentista? Tá, então, foi o que você tinha falado. A gente começa primeiro na parte teórica, depois da parte teórica, mais ou menos na metade da faculdade, você vai começar a atender paciente nas especialidades específicas. Então, assim, você vai ter uma... Hoje tem aula de tratamento de canal, então você vai começar a tratar o teu primeiro tempo de canal. Caraca, faculdade... Assim de cara... Não, calma, cara. Você primeiro vai treinar no modelo. Você não pega o paciente no primeiro dia. Coitada dessas pessoas. Vou tratar canal na faculdade. Isso é uma parte engraçada da história. Invariavelmente, todo dentista teve alguém que foi a vítima, que foi o primeiro canal que o cara fez. Todo mundo, não tem como fugir disso. Aham. Uhum. Alguém foi o primeiro canal que eu fiz. Alguém foi a primeira anestesia que eu apliquei. Alguém teve que ser. Com a mão tremendo, aquela... Verdade. Uma hora tu vai ter que sair do estudo teórico e ficar furando manequim e tu vai ter que furar alguém. É, não tem como. É isso aí. Agora eu vou ter que furar um ser humano. A minha experiência foi assim, putz, que merda, tadinha. Bom, ela imagina que ela não escute Nerdcast. Mas o nome dela era Cristiane e ela trabalhava lá em casa. Ela era faxineira lá em casa e ela tava com o dente doendo. Falei, vou lá na clínica lá que eu trato o seu dente. E a primeira anestesia que eu dei foi nela. Meu irmão, eu tremi igual vara verde. E ela já fez isso antes? Já. Caraca. Sossegada. Assim. Mas, porque você tem que tranquilizar a paciente. Mas assim, de início você vai fazendo, o paciente chega pra você. O professor chega lá e fala, olha, temos esse paciente aqui, tem que fazer o tratamento de canal desse dente. E assim, todo tratamento que você faz, todo procedimento que você faz, ele tem várias etapas. Então, você vai tratando o paciente por etapas, uma sequência. O paciente senta na cadeira, você anestesia, aí o professor vai lá conferir se a anestesia tá ok. Tá, agora passa pro segundo passo. O segundo passo é pegar uma broquinha e desgastar o dente em cima até chegar perto ali do nervo. Você chegou perto do nervo? Ok. Para, o professor vem olhar. Então assim, o tratamento de canal com uma clínica normal vai levar, sei lá, 40 minutos, na faculdade vai levar umas 2 horas a primeira vez que você fazer. E nego tem que ter muito saco, realmente. Os pacientes de faculdade tem que ter muito saco, realmente. Mas é porque também é gratuito, né? Normalmente é gratuito e querendo ou não querendo, por mais que seja um aluno fazendo, tem a supervisão de um cara que tem doutorado. Então, assim, principalmente no início, é raro você fazer uma merda, porque o professor não permite você chegar muito além. É tudo muito fiscalizado de passo a passo. Quando você chega no último ano da faculdade, aí começa a clínica integrada, que é o quê? É o dia a dia normal de clínica. Pra chegar um paciente pra você, olha, esse aqui é teu paciente, tá aqui a ficha dele, e você vai fazer um exame completo e você vai montar um plano de tratamento. Tipo, esse cara tem que fazer uma limpeza, depois da limpeza ele tem que fazer a restauração desse dente, ele tem que fazer uma coroa aqui, aí você define um plano de tratamento. E aí você começa a entender o cara. E é bom, enfim, é mais ou menos como funciona, como dizia, na vida real. Isso seria o último ano de faculdade, e normalmente toda faculdade tem uma cota de procedimentos. Fala, ó, até o final do ano você tem que ter feito 2 dentaduras, tem que ter feito isso, tem mais ou menos um plano de coisas que você tem que fazer pra poder se formar. Uhum. Basicamente, é assim que fecha a faculdade. Cara, estágio em odontologia é meio difícil, porque normalmente a faculdade costuma ser horário integral, então tem dia que a aula é manhã, tem dia que a aula é tarde, quando você tá na clínica é de manhã e de tarde. É meio difícil estagiar, principalmente se você tá, assim, porque quando eu falo estágio, eu já penso remunerado. É bem difícil você arrumar, mas às vezes você consegue, e tem gente que começa, obviamente, a estagiar no consultório de um tio, de um primo, alguma coisa assim. Mas estágio não é uma coisa muito forte na odontologia, pelo menos lá em Brasília não era. E cara, aí depois começa a vida real, começa a maluquice que é você procurar emprego. E você é um cara sem experiência. É isso que eu ia perguntar, porque normalmente, quando a gente vai ao dentista, você tá indo na clínica de algum dentista que tem um outro dentista que é sócio dele, eles dividem a clínica. É, normalmente é isso, né? É, no dentista eles fazem sociedade. Só que isso é um... Se você parar pra pensar, essas clínicas odontológicas particulares que existem por aí, isso é um empreendimento. Ah, sim, é uma empresa. Não é? Isso é o cara que decidiu criar uma empresa, ser empreendedor, ter a sua própria clínica, gerenciar essa porra, né? Etc. Não é? Não, sabe, é. Não hospital nem nada, entendeu? Então, esse modelo é ainda um modelo de negócio que depende de não só da habilidade de ser um bom dentista, mas também de ter um espírito empreendedor, né? Sim, e aí entra uma das primeiras falhas, e agora eu posso falar mal da odontologia do Brasil, por quê? Porque eu não tenho CRO a mais, então se o CRO achar ruim, foda-se. Você não tem CRO o quê? Brasileiro, é isso? Eu não tenho CRO, eu trabalho em Dubai, então minha licença não tenho. Eu, tipo, minha licença está cancelada. Então se eles quiserem caçar meu CRO, eu não tenho, não pode. Então eu posso falar o que eu quiser. Não, mas assim, falando sério, uma das grandes deficiências da faculdade de odontologia no Brasil, e creio que é um problema meio que geral, é você não tem em nenhum momento alguma aula que te ajude em gerenciamento. Uhum. Nada, nada. Você não tem nem até coisa básica, tipo, vão ter um semestre explicando como é que abre a pessoa jurídica. Como é que você vai abrir uma clínica? Tipo, não é nem questão de como gerenciar, é como abrir a empresa mesmo. Como é que funciona pra você abrir a pessoa jurídica? Você tem que pedir a vigilância sanitária pra abrir? Como é que funciona? Cara, você sai da faculdade, não sei se isso já mudou agora, mas eu creio que não. Isso eu acho que é a parte mais complicada pro dentista. É você sair de lá, às vezes você até fez uma faculdade boa, você tem um embasamento inicial bom, que obviamente, você acabou de sair, você ainda tem muito pra aprender. Mas assim, em relação a gerenciamento essas coisas, cara, o ensino que eu tive foi zero. Praticamente eu aprendi fazendo cursos depois de formado, curso de... sempre tem uns cursos assim, gerenciamento pra dentista, marketing pra odontologia, sempre tem curso desse tipo. E eu acho que é válido fazer porque complementa muita coisa. Mas assim, eu, a não ser que você já tenha um famoso pistolão, alguém que vai manter esse business pra você, uhum. Eu acho muito arriscado você abrir a clínica logo que você forma. Uhum. Porque precisa de muita bagagem, cara. Você tem que ter pelo menos mão. Então, tipo assim, já que você tem... Foi exatamente como você falou. Você tem que ter um lado empresarial da coisa e você vai ter que ter o lado técnico da coisa. E de início, quando você forma, você tem, obviamente, o técnico tá melhor do que o gerencial, mas na verdade o técnico é o que se destaca. Porque, vamos colocar assim, você pode ser um ótimo gerenciador e se você é um merda de dentista, a clínica não vai. Eventualmente, você... Tudo bem, você pode ser esperto o suficiente de saber e admitir eu sou um merda de dentista e contrata a gente pra trabalhar pra você. Acontece. Mas você acaba encontrando gente que é ótimo dentista, entendeu? E às vezes o cara não consegue ter uma clínica grande porque, não sei, o cara não é bom de gerenciamento e tal, mas se esse cara realmente é bom dentista, ele vai conseguir trabalhar em clínica bacana. E ele vai conseguir ter um padrão de vida ok. Ele vai conseguir levar bem. Então a parte técnica ainda fala mais alto do que a parte gerencial, na minha opinião. Uhum. Então assim, eu acho que quando você forma, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é procurar emprego. E aí que eu acho que clínicas populares, no caso do Brasil, clínica popular é quase que um mal necessário. O que é uma clínica popular? Clínica popular praticamente são clínicas que abrem na periferia, que os caras trabalham baseado na quantidade ao invés da qualidade. É atendimento de massa, é atender igual um animal. 30 mil negros por dia, entendeu? Caraca. Atende muita gente, cara. E assim, são valores ridiculamente irrisórios. 99% nem emite nota, tipo, já vi clínica que cobra R$5 pra fazer extração de dente, entendeu? Uns negócios absurdos que eu já vi. Mas não é quase um negócio voluntariado? Não é um... Não, clínica popular é um negócio, é uma pessoa jurídica e tem um dono e ele tira. Bom, como é que funciona o lucro dele, realmente eu não sei com esses valores. Uhum. Mas, é assim, é atendimento de massa, porque o cara atende muito e aí o cara consegue tirar um lucro, mas assim, não é voluntariado não, né? Tipo um negócio pra se tirar lucro. Entendi. Qual que é a vantagem de uma clínica dessas clínicas populares? A vantagem dela é que assim, como normalmente você vai atender um pessoal mais carente, normalmente essas pessoas têm menos orientação. Então assim, o grau de exigência desse pessoal é menor. Então pra você que tá começando, até você começar a pegar mais mão e ficar com mais prática, é mais fácil de você trabalhar ali. Porque às vezes você vai trabalhar num lugar, sei lá, tem pessoas que têm algumas expectativas são um pouco acima da realidade, sabe? Aquele cara que chega assim, ah, eu quero ter um sorriso igual ao do fulano. Não dá pra fazer exatamente desse jeito. Dependendo de como é que é a configuração da boca da pessoa, não dá pra você fazer um copy-paste de uma boca e jogar daqui pra lá. Então, assim, o fato de você ter essas clínicas populares ajuda nesse aspecto. E também, hoje em dia, cara, no Brasil, é quase que o mercado, ele empurra muito pra você se especializar muito cedo. Você procurar uma especialização logo de cara. O cara ser clínico geral, hoje em dia, é muito raro ele ficar clínico geral durante muitos anos, como antigamente era. O cara era o dentista faz tudo, sabe? O dentista da família faz tudo, o cara faz canal, ele faz a dentadura da vovó. Hoje em dia isso tá cada vez menos frequente. A maioria termina a faculdade. Tem muita gente que termina a faculdade, nem começou a trabalhar e já começa a fazer uma especialização de uma área, sei lá, vai colocar aparelho. Aí o cara vai passar a vida inteira só colocando aparelho. Bom, na medicina é igual. O cara termina a graduação em medicina e o cara vai fazer cardiologia, vai fazer ortopedia, fazer oftalmologia e tal. Só que normalmente na medicina o cara trabalha mais tempo, fica dando plantão, tem um pouco mais de carga, né? A odontologia, não necessariamente. Uhum. Tem muito curso de especialização que permite que você termine e já comece direto. E você começa a fazer especialização. E outra coisa, no início de faculdade, você começa a conhecer os seus colegas, você pode abrir clínica junto, você vai conhecendo quem é quem, porque assim, né? Você sabe melhor que qualquer um. Às vezes, amizade é amizade, não necessariamente aquele cara vai ser um bom parceiro pra negócio. O cara é seu amigo e pode ser que não seja um bom parceiro pra abrir uma clínica e vice-versa. Uhum. É, pois é. Mas isso tudo tem que ser muito... É tudo muito individual. O SISO, você tem que tirar ou não tem? Porque todo mundo fala, ah, o SISO, humanidade não precisa mais do SISO. Ele é uma coisa aí, você tem que tirar o seu SISO. Ele vai foder tua... E aí? O SISO é o apêndice da boca. Tá lá, sabe, sei lá pra quê. E teoricamente só serve pra quando inflamar, você tem que tirar. É igual apêndice, é igual apendicite. Mas aí tem gente que fala que é melhor tirar logo antes de inflamar. É exagero? Pode ser que ele nunca inflame. Pode. Depende de algumas coisas quando você avalia o paciente no momento que você tá avaliando. Um exemplo, se chega um paciente na clínica, o cara tem 50 anos de idade, o siso do cara tá lá, tipo, se era pra dar merda, já tinha dado. Uhum. Se chega um moleque de 18 anos, que tem tudo pra poder, assim, o problema de siso começa por ali, 18, entre 18 e 21 é quando começa mesmo o problema de siso. Uhum. E aí até mais ou menos até os 20 e pouco, a maior incidência é até, vamos dizer, até os 30 anos de idade. É normal siso poder dar uma complicada. O grande problema de siso, na maioria das vezes, é não ter espaço. A boca do cara não tem espaço pro siso nascer, então ele fica retido lá dentro. Aí ele pode estar empurrando os dentes e ficar... Ah, ele pode estar empurrando, mas isso você tem como avaliar. Tipo, uma radiografia você consegue ver se esse dente tá favorável a empurrar ou não. Uhum. Mas, assim, bem no português, o siso é literalmente inútil. Então qualquer paciente que chega e fala, olha, eu tive... Isso acontece com muita frequência. O paciente chega e fala, olha, eu tive uma dor de siso, filha de uma mãe, há um ano atrás, desse lado, e eu não quero nem cogitar a possibilidade dessa porra acontecer de novo. Tira os outros três logo. Cara, eu imagino que nenhum dentista vai falar que não faria. Porque não tá errado não tirar. Uhum. Agora, se você perguntar, tá errado manter? Tem condições que o paciente tem, por exemplo. Tem paciente que tem espaço na boca pra ter o siso. Às vezes o dente nasce, normal, teve espaço. Se o dente dela tá de forma saudável, sem causar nenhum dano aos outros dentes, tranquilo. Não tem problema de se manter. Outro problema também é que, assim, siso é um dente que você não trata. O siso, ele não tem uma anatomia específica. O siso é um cara, um dente todo errado. E, tipo assim, por exemplo, se por acaso você tiver um siso que deu uma cara e tem que fazer canal, puta, tira. Não inventa de tentar fazer canal num siso. Porque essa merda não vai dar certo. Invariavelmente vai dar errado. Então, extrai. Você tem certas indicações corretas pra tirar siso. E eu não te diria que todo mundo tenha que tirar. Se você perguntar em questão de probabilidade, é mais provável que você tire do que manter. Por exemplo, eu tenho um siso aqui, e aí teve uma época que ele começou a aparecer, sabe qual é? Despontar. E aí a gengiva começou a abrir, e ele começou a... Doi, doía, o caralho. Caralho, que merda esse siso e tal. De repente, fechou, e ele falou assim, não, tô de boa. E nunca mais me deu problema. Aí não mexe mais, né? Fica de observação. Se não deu nenhum processo inflamatório, se não deu nenhum processo infeccioso... De boa pra caralho com o siso. Vivendo em paz. Mantém ele aí. Ora, se um dia ele quiser encher seu saco de novo, bom, você vai saber, ele vai te avisar. É, ele vai avisar. Mas pode acontecer do nada, é isso. Ele falou assim, ah, agora eu vou te encher o saco. É, do nada ele pode, ah, quer saber? Vou causar. E vai embora. Uma pergunta hipotética baseada na realidade. Certo. Vamos dizer que existe um youtuber que tem olhos grandes. Ah, não. Puta merda. Esse youtuber resolve, aceitando um desafio que é chamado no YouTube como tag, arrancar um dos próprios dentes com um alicate. Ah, não, cara. Sem anestesia, a sangue frio na própria cozinha. Ele faz isso. Ele consegue, deixando um pedaço do dente preso no buraco que era... Então, eu ia te falar, ele não consegue. Ele não arrancou o dente. Ele quebrou o dente. Diferente. E não conseguiu arrancar o dente. Você viu esse vídeo que eu... questão? Eu vi essa porra. Ai, meu Deus do céu. Não. E aí, quando você faz uma inteligência dessa, o que acontece na sua boca? Suponhamos que você seja um youtuber. Na melhor das hipóteses, Na melhor das hipóteses, ele vai ter uma infecção pela exposição da polpa. Isso é o mais leve que ele vai ter. Não, mas ele foi no dentista depois, né? Teoricamente. Não, ele tirou? É, não sei. Não, deve ter ido. Né? Ele falou, foi no dentista. Eu não acompanho diariamente. Eu não acompanho diariamente. Não, cara, ele não tem como não ter ido, porque aquilo deve ter doído muito bizarramente. O que o dentista teria que fazer naquela merda? Tirar o pedaço do dente, abrir a gengiva. Ah, meu irmão, se fosse eu falei, ah, já, tu quer ver como é que é pra tirar essa anestesia? Então vamos terminar essa merda direito, então. Liga a câmera aí, eu vou tirar essa vesta agora sem anestesia. Faz outro vídeo aí, filha da puta. Faz agora, é. Vamos ver agora como é que você vai lidar. Não, cara, ali assim, é o seguinte, eu não vou lembrar agora que dente que era, se era o primeiro premolar ou era o segundo premolar. Ah, o dente era, você tem o canino, é o atrás do canino. Tá, é o primeiro premolar, é, foi isso mesmo. Então, assim, ele quebrou o dente. Porque, assim, nossa, a gente fazendo avaliação de vídeo merda de YouTube, mas enfim... O cara pegou um alicate e você vê que ele gira a mão pro lado. Ele não puxa pra baixo, ele gira pro lado. Ele gira pra frente. Ele quebrou. Esse dente tem duas raízes. Que é pra ficar mais legal, tem duas raízes, né? Só pra dificultar um pouco. Basicamente, o que acontece? Ele já terminou de quebrar o dente. O dentista, se trabalha com cirurgia, ele só precisa anestesiar aquilo, porque, teoricamente, ele já abriu, então o nervo tá lá exposto. Então, pra ficar legal, a anestesia mais doída na odontologia é quando você anestesia direto no nervo. Então, você já anestesia logo no nervo. O cara, pra ele já ficar feliz. E aí, como ele já quebrou o dente, você só, literalmente, com uma broquinha, você separa uma raiz da outra e puxa. Então, teoricamente, não é complicado. E, cara, antibiótico pra não dar uma infecção... Mas aí ele ficou com aquele buraco ali. E aí, pra botar o dente de volta? Não, não vai botar, vai fazer uma prótese, né? Não, eu digo o dente, algo tapa buraco ali, entendeu? O tapume ali, como é que faz? Não, você diz imediatamente? Não, não, não precisa ser imediatamente. Eu quero saber assim, quanto um idiota que faz um negócio desse gasta depois pra tapar o buraco que tinha um dente no lugar. Um dente, teoricamente, perfeito. Tem algumas alternativas. Basicamente, depois de você tirar esse dente, a melhor, assim, na melhor hipótese possível, ele só quebrou o dente. Vamos colocar que ele não quebrou nada de osso ali. Ai, tomara que tenha quebrado, tomara. Se ele quebrou só dente, beleza. Quebrou o dente, tira o resto que ficou lá dentro, espera a cicatrização óssea, coloca o implante e deu. Mas peraí, tá, ok. Mas pode ser que ele tenha quebrado a cara junto? Não, assim, o que ele pode quebrar seria, é mais ou menos assim, a parede do osso, ela é muito fina. Então, às vezes, quando, do jeito que ele virou a mão pra frente, ele pode ter quebrado a tábua do osso na frente. É como se você abrisse uma janelinha, entendeu? E aí não tem osso pra segurar mais nada ali. Não tem, é tipo, ficou uma janela. É, puta, eu não sei como explicar essa porra direito, assim, mas... A questão é, ele pode ter criado um defeito no osso dele, mas não é algo assim visível. Já tá com o dente de volta. Já botou o dente, filho da puta. Ah, ele pode estar só com a provisória, pô. Ele pode estar só com a provisória. Uma prótese de acrílico colada nos dentes do lado. Ah. Pode ser só isso que ele tenha. Não sei que merda ele tem. Tá, mas ele botou um dente... Pra ele reconsertar e ficar como era antes, ele tem que botar uma prótese, certo? Meter uma broca, parafusar um dente no lugar. É isso. Isso. Ele, essa prótese, ela pode ser colada nos dentes do lado ou pode ser uma prótese sobre o implante. Quanto custa? Em reais ou em ouro? Em gramas de ouro? Em reais, pra facilitar o entendimento, que a variação do ouro tá muito grande. É, tá foda. Cara, ele mora no interior de Minas, né? Deve ser mais barato. Mas assim, pensando em Brasília, que deve ser um valor basicamente médio, também de capital, de Curitiba, de São Paulo, ah, mas não vai gastar menos aí. Por baixo, ele não vai gastar menos de 3, 4 mil aí. Isso aí. É só isso que eu queria saber. Pra fazer o implante, né? Ele pode fazer a parada mais tigre, pode fazer a parada meio merda, né? Botar um Mentex, né? Pode colocar um Mentex. O cara é, exato. O cara pega um chiclete, gruda o dente e deixa lá. Não sei, velho. Mas realmente foi muito retardado. Eu nunca vi vídeo desse maluco, mas quando eu li o título, eu falei, ah, não é possível que esse cara fez isso. Não é possível. Isso que é a merda, a gente dá audiência. É a merda. Mas é que você tinha uma motivação clínica, né? De profissão. É, eu queria entender, porque, cara, não é fácil arrancar o dente, cara. Não, não dá pra entender. Entender, você não vai entender. Entender, ninguém vai conseguir. Olha só, você como dentista, você olha pra boca das pessoas, você fica julgando os dentes? Todo dentista julga. Nossa! Eu sabia. Inevitável. Se falar que não julga, é um mentiroso do cacete. É impossível não julgar. É a primeira coisa que você vê. E eu quero saber o seguinte, por que que você arregou colocar meu dente de ouro? Tu não tinha tempo, porra? Tinha sim, você que ficou falando que não dava tempo, tinha vários dias ali. Dente de ouro? Onde você vai botar o dente de ouro? Tu vai arrancar outro dente com alicate? Botar não, eu vou arrancar o dente num dentista e botar um de ouro no lugar. Caralho. Caralho, Zagal, puta que pariu. Faz um vídeo, pelo menos, dessa porra. Ele não queria fazer, queria só botar uma capa. Qual é a graça disso? Virar um rapper? Não, é o seguinte, cara. Se tu quiser fazer a maluquice, a gente vai na maluquice. Se tu quiser tirar o dente, cara, vai. Só não vai dar frente que vai ficar meio escroto. Eu cheguei em Dubai e tu falou, ai, não, veja bem. Tu queria no meio do shopping ali, cara? Mas tu acha que essa merda leva o quê? 15 minutos pra fazer? Eu não sei, tô te perguntando aqui agora. Quanto tempo leva pra fazer? Olha, se a gente fosse fazer da forma certa... Quanto custa um canino de ouro? Caralho, de ouro? Eu não sei quantos gramas de... Tô falando literalmente sério. Eu não sei quantas gramas de ouro são necessárias pra poder fazer o canino. Considerando o ouro odontológico aqui em Dubai, cara, sem contar o implante, a coroa deve sair uns 8 mil, 10 mil mais ou menos. É, conteúdo, jovem, né? É, tá bom. Empresa que paga. De poder. Quantos dentes de ouro você já implantou aí no Dubai? Bom, desmistifico falar que implante de ouro não existe, não, né? Tem que tá. Como assim, cara? Dente de ouro existe. Você pode fazer o dente de ouro. Mas não, tranquilo. É caro pra caralho, mas dá pra fazer. O implante em si, ele tem que ser de um material biocompatível. Então, normalmente usa titânio. Que também é um material... É nobre, né? Não é um cobre, cobalto, qualquer coisa. É um metalzinho ok. Mas os implantes são de titânio. Não existe implante de ouro. Infelizmente, não existe. Mas dente de ouro tem. Vou melhorar a sua pergunta, então. Que é mais ou menos o seguinte. Quando a gente faz um implante, normalmente o dente, pra ficar bonito, ele é feito de cerâmica, né? O que você tá enxergando na prótese é uma cerâmica. Só que essa cerâmica, ela é muito friável. Tipo, a cerâmica, ela é fraca. Se você morder muito forte em cima da cerâmica, ela quebra. Então, normalmente, todo dente, ele tem um revestimento de metal por dentro, pra poder dar resistência. Esse metal que segura a coroa, normalmente é feito de ouro. Só que ela você não vê. Ah, que graça. Qual é a graça de você ter um dente de ouro que você não vê? Eu tô falando, o dente de ouro pra fora eu fiz quase nenhum, cara. O povo aqui não é rapper americano. Os caras querem dente branco e tal. Pô, tá vendo? Você tá desmistificando meu apelido, cara. Vai cagar tudo agora. Mas, se eu parar pra fazer conta, se eu já tô aqui há uns 6 anos, já devo ter furado aí uns... Olha que termo escroto, parece... Aí eu dei uma de pedreiro mesmo, igual o Guga falou. Eu devo ter feito aí talvez uns 600 implantes nesse tempo todo. Acho que é por aí. Caraca. É muita gente, mano. É bastante implante. Implante, você diz, é reconstruir o dente com... Assim, botar um dente falso, não é isso? É, o implante é o seguinte. Implante mais especificamente é um parafuso... Imagina o seguinte, você perdeu o dente inteiro. Você não tem nem mais raiz mais. Você perdeu a coroa e o dente. Agora não tem mais nada. O implante, ele é um parafuso, literalmente é um parafuso de titânio que vai substituir a raiz do seu dente. Uhum. E você, literalmente, aparafusa isso na boca da pessoa. Você tem umas broquinhas que você vai preparar e você vai rosquear esse implante dentro do osso. Isso é o implante em si. Aí quando você já tá com o implante lá dentro, você vai fazer o que a gente chama de coroa. Aí essa coroa foi o que eu te falei. Você pode fazer a coroa sobre um dente, pode fazer uma coroa segurada nos dentes do lado, você pode fazer a coroa sobre o implante. A coroa continua sendo igual. O que muda é o que tá segurando essa coroa. Então o implante, quando a gente diz implante, a gente tá falando desse pino cirúrgico. Aí você instala esse pino cirúrgico, em cima desse pino cirúrgico, você coloca uma coroa pra substituir um dente. É um dente falso. Entendi. Mas assim, quando bem feito, cara, e tem foto que você vê que fala, olha, tem um desses aí é implante. Tu não consegue saber qual que é. Quando é bem feito, você não consegue diferenciar. Essas pastas de dentes que fica assim, os dentistas aprovam, usam, parece um cara de jaleco lá, tudo high-tech... O cara mostrando a pasta de dente. Então, qual é a de pasta de dente? Pasta de dente não é um sabão do dente, né? Dentifrício é o nome técnico. Dentifrício é o nome técnico? Dentifrício. É, não teve uma parada ativa até que falou uma merda lá de... Dentifrício, que não, quando você tira o dentifrício da tutuba, você não consegue botar de volta o dentifrício. Ela falou uma merda dessa, foi. Ué, mas é verdade, né? Você não consegue colocar de volta. Tá, mas ela falou isso da maneira mais burra possível. Mas ela falou que quando você tira a pasta da pasta, ela falou isso, quando você tira a pasta quando você tira a pasta do dentifrício, entendi. Isso, eu acho que ela achava que... julgo eu que ela quis dizer que o dentifrício era uma embalagem, sei lá. Entendi. Mas e aí? Em primeiro lugar, quando eles dizem que era aprovado por 95%, 98% dos dentistas, alguma coisa, nunca ninguém perguntou nada. É igual a Ibope, eu nunca opinei. Pra falar, se a prova é essa, tal... Enfim, cara, não é um sabão. Tecnicamente dizendo, ele é um tipo de sabão. Não é só pra deixar um cheirinho bom na boca, é isso? Não, ali tem flúor, cara. Ali você tem um componente químico que faz uma troca... Tem uma parada ali. Cara, sério, quando eu vou comprar pasta de dente, uma cacetada de pasta de dente, e tem a que é branqueamento... Essa branqueamento que eu já ouvi falar que não adianta porra nenhuma. Então, eu não entendo nada, A branqueamento, ela ajuda você a manter se você fez um clareamento. Ela, por conta própria, mas melhor você nenhuma. Botar só da cáustica na boca, vai fazendo efeito. Eu acho que você não devia dar esse tipo de dica. A não ser pro youtuber que a gente conhece. Pô, meu irmão, a Colgate nunca me deu um centavo. Se a Colgate quer conversar, a gente conversa. Mas ué, não faz diferença. A pasta de dente... aliás, a pasta de dente clareadora, ela tem um problema seríssimo. Olha eu fudendo com o mercado. Nossa. Não, você... Não, mas ó, o consumidor é um serviço aqui. Então vamos lá. Agora serviço à comunidade. A pasta de dente clareadora, ela é muito abrasiva. Já ouvi falar isso. E o fato dela ser abrasiva, é muito como a pessoa, depois de escovar com essa pasta, deixar muito sensível. O dente acaba ficando sensível pra caramba. A gelado. Uhum. Não, não é uma boa, cara. A pasta clareadora é furada. Porque ela não vai clarear e ela ainda vai meio que atacar teu esmalte, é isso? Tem a tendência de mais dar merda do que te dar um benefício. Não, pasta clareadora, esquece. Uhum. Não faz muito sentido. Ela meio que serve por um período determinado quando você tá fazendo clareamento pra poder manter aquele clareamento. Mas, tipo, pra uso diário, não tem muito sentido usar ela. Tirando que os caras começam a inventar muita coisa, que é só pra deixar a coisa mais cara. Não, pasta de dente com bolhas de oxigênio. Não, se eu ver essa pasta... Eu tem umas bolinhas, eu gosto, acho legal. Pasta de dente com bolhas de oxigênio? Eu não sei com bolhas de oxigênio, às vezes tem um que tem umas bolotinhas que faz uns crack quando você mastiga, eu acho. Acho interessante. Eu acho, do bolha de oxigênio tem que parar pra ler, porque eu também não quero sair despejando falando que é tudo uma merda. Mas é, no final das contas é, né? É assim, na verdade, cara... Eu vou fazer a pergunta que vai ser a definitiva. Eu posso comprar a pasta de dente mais barata que tiver? É a mesma coisa, tudo? Então. Não vem com esse então. É. A vigilância sanitária, ela determina que você tem uma quantidade mínima de flúor, não sei o que, essas coisas. Eu não tô comprando a pasta de dente no camelô. Eu tô numa farmácia. Pode pegar a mais barata. É isso que eu quero. Exatamente. É isso que eu quero saber. Tem uma pasta de dente que custa R$2 da marca Dentinho. Não sei qual é o nome. Mas é uma marca que tem coisa de vigilância sanitária. Tem tudo que tem que ter na pasta de dente. E tem uma pasta de marca famosa que tem comercial com dentista de jaleco invadido banheiros, que custa R$20. Você pode meter a mão no dentinho, que é a mesma coisa, certo? Pode ir feliz. Aí, é isso que eu queria saber. Essa é a nossa dica. E te digo mais, escova de dente. Quanto mais firula ela tem, tipo, tem escova que dá pirueta e tem a serra que joga pra casa do caceta e a serra que não sei pra onde. Massageia a gengiba. Tá. Tua gengiva tá estressada pra caceta, ela precisa de um shiatsu, a gengiva agora. Tem umas que tem umas cerdas de borracha pra massagear a gengiba. Olha só. Cara, assim, a questão é, se você sabe a técnica correta pra escovar, a única coisa que, de fato, vou dizer assim, é um requerimento correto é que ela tem que ser macia. A única coisa, pra escovar dente tem que ser macia. Escova média, ela costuma ser pra escovar prótese, e escova dura pra escovar dentadura. Mas a escova, se for muito macia, não corre risco dela não puxar aquela, sabe, não limpar tudo direito. O fato da escova ser macia, ela também te ajuda a calcular se você tá escovando muito forte, porque se você compra uma escova macia, e a tua escova vira uma vassoura de piaçaba em três dias, você tá escovando muito forte, cara. A minha vira. Todas viram. Mas não é pra escovar forte? Não, porra. Jovem Nerd, se você... Eu escovo forte pra tirar a craca. Se a sua placa bacteriana virou pedra, você tem que ir no dentista. Não, caraca. Se tu já tá com aquela craca metaleira que não sai mais, é mesmo só com limpeza. Não é por causa da craca. Quando foi que você foi no dentista? Foi ano passado. Então, tá, tem que voltar, já tá na hora de voltar. Tá esfolando pasta de dente, escova de dente pra tirar a craca? Não, mas não é pra tirar a craca, é só pra escovar o dente, porra. É comum isso, as pessoas escovam com força, mas não é força, é técnica, não precisa escovar com força. Não é força, é técnica. Falou o seu Miyagi do... Qual é a técnica? Não, pelo amor de Deus, o cara vai ensinar a escovar os dentes? Não, vai, de... vai. Você pega a porra da escova e faz tchum, é isso, só isso. Isso não é gilete, não. Não, mas às vezes ele tem uma parada que ninguém fala. Não tem segredo, cara. Não, olha só, por exemplo, de cima pra baixo. Fala. Escova aquela merda sem fazer força, é isso. Eu tô imaginando como é que vai ser essa merda explicando sem ter um modelo pra mostrar. Mas é, vamos que eu tô falando, não adianta nada. Teoricamente são 5 passos. Eu explico e se o povo entendeu o que não entendeu, não posso fazer nada. Deixa eu botar imagens ilustrativas. Pois é, foi no aplicativo. Eu nem sei como é que vai achar isso no aplicativo. Ah, a gente bota o Jovem Nerd. Os 5 passos basicamente são: primeiro, a escova tem que estar em posição inclinada em 45 graus em direção à gengiva. Viu? Deu pra entender isso ou já foi meio tapa na cara? Você não pode encostar a escova reta. É isso. Você tem que inclinar ela. Ela é inclinada em... Por exemplo, você tá escovendo a arcada de cima, você tem que inclinar ela em 45 graus em direção à gengiva. Já tô fazendo errado. É claro que você vai fazer. Você destrói a porra da escova em 3 dias. Isso é meio óbvio. Então, primeiro passo é esse. Segundo passo é a posição que a escova fica. Basicamente é o seguinte, a escova ela tem que ficar na linha que separa o dente da gengiva. A forma mais fácil de entender é, tua escova ela tem que esconder os dentes, mas você não pode escovar a gengiva. Você não precisa escovar a gengiva em si. Uhum. E também não pode ficar mostrando o dente. Então você vai inclinar em 45, no caso da arcada superior, você vai inclinar em 45 pra cima e vai colocar a escova de uma forma que você não tá vendo os dentes. É tipo, bem na divisão entre dente e gengiva. Beleza, aí tu vai. Terceiro passo é o movimento. Muita gente pensa que tem que fazer de cima pra baixo. Tem um motivo de por que, que esse não é o melhor movimento. Não é que não possa ser feito. Pode ser feito. Só que as pessoas fazem errado. O que, que a maioria faz? A maioria fecha os dentes e fica pra cima pra baixo igual um alucinado. E aí você já cagou tudo. Então, assim, já que você vai fazer errado, a forma mais correta e mais fácil é você fazer movimento na horizontal. Tipo, só passa de pra frente e pra trás. Aquele é movimento básico, padrão. Desenho animado? Desenho animado, Tom e Jerry. Não precisa daquela em cima pra baixo mesmo? Não precisa. Porque é o seguinte, o problema é que quando você faz pra cima e pra baixo, é que quando você desce, normalmente na hora que você sobe mais acima e você tá jogando aquela cerda na gengiva. Você acaba arranhando ela. E tem uma tendência da gengiva recidir. E aí você termina de escovar o dente cuspindo sangue. É, muita gente acaba fazendo isso. Então assim, o certo seria você descer, fazer um movimento pra baixo, botar a escova no lugar de novo. Fazer pra baixo, botar a escova no lugar de novo. Fazer pra baixo. E puta, é um saco isso. Demora 1000 anos. Até o dentista tá falando isso. Não faz sentido. Então você coloca e faz na horizontal, porque vai dar o mesmo efeito. Eu não podia inventar um enxaguante bucal que resolvesse isso tudo, que a gente não precisasse mais escovar o dente. Super ácido. Eu não sei se você tem um ácido. Alguma coisa que você faça uma bochechada e quando você cospe, o teu dente tá novo. Bom de boca. Cara, o problema é que, tipo, coisa que fica presa mecanicamente, né? Tipo, a carninha que ficou entre o dente. Mas aí não tem que usar fio dental? Sim, tem. Mas você tá falando o quê? Usar o fio dental e só o bochecho? Isso. Seria isso a teoria? Cara... Não. A teoria que eu quero do mundo perfeito é um bochecho que faz tudo, entendeu? Eu quero praticidade. O fio dental você tem que mesmo lá no... Olha, quem usa no fio dental acabou de falar. Quem não usa o fio dental... É muito difícil ir lá no último. É muito difícil. Por que você rasga a boca toda? O meu maior problema com o fio dental é o espelho, que fica asqueroso depois. Cara, o correto é que você passe em todos os espaços entre dentes. Não tem como fugir. É, muitas coisas são corretas. Ah, uma vez eu comprei um jatinho pra limpar os dentes. Sabe aquele jatinho? Ah, tem também, é. Qual é o jatinho? Hoje em dia tem um negócio que chama Air Floss. Isso, é um negócio desse. Você dá uma borrifada. Puta, e é interessante. Caralho, eu nunca cuspi tanto sangue na minha vida. Sério, eu achei que eu tava tendo hemorragia. Foi uma quantidade absurda de sangue, cara. Meus dentes ficaram ótimos. Mas a quantidade de sangue foi uma parada maluca, cara. Ficou ótimo, eu fui fazer a transfusão depois, mas ficou tudo certo. Engraçado, isso aí também cai na mesma história, cara. É engraçado como falta orientação. A gengiva já tava inflamada. Provavelmente também, mas a questão é que esse jato, ele sai com uma certa pressão, não é muito devagarinho. Porra, é uma pressão pneumática de pôr de gasolina. Caraca. Então o que acontece? Você tem que fazer isso, só que você não pode direcionar a porra da ponta do negócio contra a gengiva, que senão ele detona. Você tem que colocar ele contra a posição da gengiva, de forma que pegue só o dente. Tu não pode jogar o ar contra a gengiva. Sangrou porque você deu uma... Puta, você deu uma alucinada na gengiva e ela sangrou. Muita teoria. Mas é cheio de teoria, cara. É, o meu não era só ar, não. Tinha água, tinha um esguicho. Caraca, esse negócio deve ser caro. Não era caro, não. Não sei o que é. Acho que... Era um aparelho? Que você... Eu troquei um presente que você me deu que eu não gostei e troquei por ele. É verdade, o pior é que é verdade. Eu acho que é a pilha, né? Eu acho que é a pilha que funciona isso. Ele é recarregável. É só questão de posicionar, cara. Ele não é ruim, não. Mas assim, o problema é que quando você tem... Isso também depende de paciente pra paciente. Tem paciente que tem o dente muito junto, muito grudado. É. Quando o dente é muito grudado, cara, aí tem que ser o fio, porque o ar não vai passar ali no meio. E já tem gente, por exemplo, que tem os dentes meio abertinhos. Pô, quem tem o dente meio aberto, qualquer coisa resolve. Até bochecha às vezes resolve. Então depende muito do perfil de... Como é que é a dentição de cada um. Ai, ai, ai. É, mas quando você sentindo jogo de limpar a língua, que eu lembro da vez lá que você falou, que falou, puta, não consigo escovar a língua, eu fico vomitando na pia. Porra, parece que eu vou vomitar tudo, só de botar o dedo na língua. Faço uma ida a Dubai, vai ter uma consulta bonita, vou filmar tudo. Faço questão da mulher ser atendido pelo doutor do dentista. Isso ainda há de acontecer. Eu vou ficar com vergonha que eu vou ser julgado. Pô, Jovem, né? Você é um cara público, você é julgado invariavelmente, se nem que você não joga na sua cara isso. Mas eu já alcancei a meta de ir pra... Não sei se o Jovem Nerd vai lembrar disso. Uma vez tu tava fazendo um... Eu não sei que diabo que você tava fazendo. É um negócio que você tava jogando Halo no Xbox. Você tava jogando online. É uma coisa que você tava jogando online. E tava ao vivo. E eu tentei entrar no mesmo lugar pra jogar contigo. E aí tu leu meu nome lá. Caralho, eu tô bonitinho. Eu tô bonitinho. Eu tô de Dubai. Não sei como é que tu conseguiu ver meu nome. Faz um tempo pra isso. Jogando Halo? Puta. Cara, eu não... Faz muito tempo, então. É, faz tempo. Era o Halo... Puta, não era nem o último. Acho que era o 4. Mas, enfim. Eu já consegui entrar na leitura de e-mail. Eu, impressionantemente, entrei no Nerdcast. Tô chocado com isso, mas muito agradecido. É isso. É, eu não sei se você ajudou qualquer um a decidir ser dentista, mas você tá aqui, né? Cada um leva a sua cruz, cara. A sua já é de ouro, né, doutor Godetti? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.